Já pensaram pra gente dar de namorados ano que vem, cara? Eu já, eu pensei já. Já pensou, pô? Já pensei. E aí, cara? Beleza? Está começando o podcast de Tanguinha! A gente faz sempre os mesmos barulhos aqui, a gente tem que começar a diversificar esse grito. Ah, cara, mas é bom, pelo menos tem barulho. No começo nem isso tinha, tá ligado? Era muito depressivo. Eu falava. Inclusive, aí eu continuava, era uma derrota. Mas, inclusive, hoje nós estamos aqui para falar sobre as nossas épocas festivas do ano, falar sobre o Natal, sobre a Páscoa, sobre o Ano Novo, sobre a alegria, sobre o Carnaval? Carnaval também, por que não? Por que não, né? Por que não? É o bolo das festas, né, cara? É festa nós, é tipo 15 anos. Tipo Colômbia. Tipo, exatamente, até a festa no AP. Porra, latino vai entrar, na vitrine e é latino, né, pombo? Porra, fatalmente, né, cara? E pra falar de festas, que é um tema muito complicado, nós temos aqui hoje, mais uma vez, forjando felicidade, eu, Pluffy! Ai, ai, ai, o Kito! E comigo hoje, o Bode! Rapaz, o bolo das festas vai ser aqui o trio Ternura, porque no Natal se comemora em família. Puta que se comemora em família. Ou seja, se você tá ouvindo e acha que é brother, você. Não... Foi o que você disse, pode? Não, não foi o que eu disse, mas se quer semear discórdia no Natal, acho bom. Uma boa época pra plantar tudo. É pra isso mesmo. Mal. Começar o novo pra direito. Exatamente. Aí comigo e com o Bode o Pomo! Eu que mando aqui. Agora ficou bom. Isso aí, hoje é Natal. Hoje é Natal? Eu não sei, vai sair no Natal? Foda-se, não sai no Natal. Vai sair no Natal, dia 24 vai sair. Dia 24, exato. Então a partir de agora, hoje é Natal, entendeu? E é isso aí, desejo Jingle Balls pra todo mundo aí. Jingle Balls. Mas você tem que pensar, pô, que as pessoas vão ouvir isso no futuro, eles podem estar ouvindo isso em março. Já pensou? O que você vai desejar pras pessoas que estão ouvindo isso em março? Eu vou falar parabéns, cara, o mundo não acabou, tem 3 meses aí, você se deu bem, cara. Isso aí, e pra Jingle quem Balls. Setembro, cara. Quem vem em setembro, tipo, até lá já recupero de novo e duas qual é Jingle Balls festa pra você. Em setembro? Independência. Qual? Porra, aí, vamos falar da festa da independência, então... assim começar o programa. Então, galera, não perca a festa da independência no podcast de hoje, logo depois do mural de recado. Já voltamos. E aí, o Jingle Balls? O ponto das férias. Magal! Oi! Então, Magal, tamo aqui invadindo o site dos outros, Magal, como de praxe. Reinaldo, ah. E a família, como é que vai, cara? Eu ia perguntar isso pra você agora, cara, como é que tá a família, tá tudo bem? Chove hoje em Salvador? Não, hoje tá bom o tempo em Salvador. E aí, em Aracaju, como é que tá? Aqui tá legal, inclusive, aqui as pessoas, Reinaldo, notei que elas acessam muito Facebook, saca? É mesmo? Inclusive, você pode acessar. O Facebook tá começando a chegar aqui em Salvador também. Tá começando, né? O pessoal pode começar a acessar também o Facebook do podcast, tá ligado? Pode? Exato, e você tem o negócio das páginas, né, que você curte o Facebook. É uma página que não pode faltar, claro, a página da Tanguinha Corre. Como que é a página da Tanguinha Corre do Facebook? facebook.com/tanguinhacorre, perfeito. Cara, eu já acessei lá, você já viu como é? Eu já vi como é o Facebook, né? Eu não vi, porque eu não acessei. Mas se você pode acessar o Twitter da Tanguinha Corre e ver lá o que acontece lá no Facebook. Exato, o Twitter é aquele ferramenta do pássaro, maneiríssimo lá. Exato. Que voa e tal. Ele, pássaro ele, de Tanguinha Azul. Todo dia de manhã tá aqui em casa. Cagando na sua cabeça. twitter.com/tanguinhacorre. Ou @TanguinhaCorp para os descolados, né? Exatamente, exatamente. O arrobinha lá do TanguinhaCorp, você vê lá todas as atualizações que eles vão fazendo dinamicamente, ao contrário do Facebook, que é um pouco menos dinamicamente. Um pouco, né? Menos. As pessoas hoje elas acessam Twitter e Facebook e esquecem da importância do bom e-mail, né, cara? Exatamente, cara. Uma pessoa que não manda e-mail é uma pessoa que não tem coração. Exatamente. Principalmente para sites de podcast, porque como TanguinhaCorp? Vivemos do feedback, do feedback. Do feedback. Você tem que fuder os outros de volta, cara. Manda pelas e-mail ruim. Ainda, programa foi ruim, você manda e-mail ruim, cara. Você tem que. Puta, mas você manda e-mail de merda. Se você quiser fuder o Tanguinha Corp, você pode mandar e-mail para podcastdetanguinha@tanguinhacorp.com, Renato. Aí, exatamente. Estou falando tremendo, porque você pode mandar também. Caralho. Ok. Cara, confira também, por favor, Tanguinha Corp pelo Google Plus, que é uma rede social que ninguém usa, mas, exatamente, né? Exatamente, caralho, olha aí, o Tanguinha Corp no Google Plus, eles estão tentando, né? Tentando, dando tiro de metralhadora pra tudo quanto é canto. Exatamente. Google Plus, velho, caralho, eles, parabéns. Você pode curtir também o Tanguinha Corp pelo IRC, né? Mas você... Caralho, você também pode ver o grupo no Facebook, no Orkut, né, também, do Tanguinha Corp, tem lá também, tá, orkut.com, e se você não acessa o Google Plus, que provavelmente você não acessa, né, porque 99% das pessoas não acessam, você recomenda o Tanguinha Corp para 5 amigos seus, que eles também com certeza não vão ter Google Plus e vão recomendar para mais 5 amigos, não. E olha que coisa bonita. Você pode recomendar para sua avó um programa aqui, ó, o Boldo das Férias, é o melhor, tá? Cara, aí, vocês estão zoando? O nome do programa que vocês vão sair é o Boldo das Festas. Caralho, olha aí. Inclusive, Magal, eles pediram pra avisar que os jogos serão sorteados dia 25 de dezembro. Ah, entendi. O jogo de pratos da sua avó. Dia exatamente. 25. E Deus, quando Deus quiser, eles vão lá jogar pra cima, Deus vai pegar e vai entregar quando ele quiser. Exato, aquela mão gigante de Deus, assim. Daquele jogo Black and White, já jogou? Ele vai. Não. Nem eu, vamos para o programa. Tanguinha Corp. Por um mundo mais arejado. Além do horizonte deve ter algum lugar bonito pra viver em paz. E aí, galera, pra conduzir esse podcast muito maluco sincero sobre as festas, nós temos aqui uma incrível pauta! E a nossa pauta nada mais é do que um calendário de feriados de 2013. Primeiro feriado aqui mencionado, Bode, qual é? Cara, começa bem, começa em 1º de janeiro. Eu sabia que era algum feriado, eu não sabia exatamente porquê, mas agora que eu sei, eu tô maravilhado, cara. Já é meu feriado favorito. Dia 1º de janeiro, nossos queridos ouvintes, é o dia da confraternização universal. Meu Deus! Meu Deus, dia da suruba. Ressaca, cara. O nego não sabe o que diz, né, brother? É o dia que todo mundo tá bêbado. É você, meu amigo, vem aqui comprar TV. Caralho, é judeu abraçando o palestino. São as Irlandas se comendo. É uma delícia. Eles, inclusive, tomem muito cuidado quando aparecer um desconhecido assim, querendo confraternizar com você, querendo dar aquele beijo, aquele mina na tua bochecha macabra, beijando o teu pescoço e tudo mais, que isso pode vir muito seguido de um vômito, né? Isso acontece direto, assim. Direto? Quem passa o ano novo. É, sério mesmo, quem passa Réveillon na praia, já viveu isso, cara. Chega naquele momento que vem um cara que você nunca viu na tua vida, o cara, pô, veio novo, não cara, sei o que. A gente gravou um programa sobre festas ano passado e eu não contei a melhor história de ano novo que eu já vivi. E foi graças à família do Bluff. Que isso? Foi, acho que foi em 2007, 2008. A gente foi passar ano novo em Copacabana. Aí todo mundo na praia, hahaha, que festa, todos os amiguinhos do Bluff. Aí, beleza. Aí teve a queima de fogos, aquela festa. Aí, sei lá, um pouco antes da 1 da manhã, desce toda a família Pluff com champanhe e taças. Aí dão uma taça pra cada um. Cartáver não, taça de cristal. Dão uma taça pra cada um, enchem os copos, brindam, falam feliz ano novo, papai Pluff faz um discurso lindo, bonito, muito obrigado a todos vocês, e brindam e vão embora. É educação pura e aplicada, tá ligado? E a gente, papai Pluff, aqui as taças, ele não, pode ficar, a gente não quer isso de volta. Ah, meu pai é foda, cara. Cara, foi muito bonito. Eu quero ter esse nível de educação, cara. Cara, tão educado que fechou uma parminha pra gente e depois fez isso, né, cara? Ah. É foda pra caralho, pô. Tem que aprender mais com ele, pô. É verdade. Falta só o dinheiro. Feriado! Festas de janeiro só temos realmente a confraternização universal. Em fevereiro nós temos o incrível carnaval, a festa da carne. Opa! Ou a festa naval. Ou a festa da Jasmine, né, cara? Aí, nada a ver falar isso. Mas aí, quem quiser, a gente tem um podcast só sobre carnaval. Foi o número. O nome é Tirei Minha Fantasia e Dei Para Meu Amigo. Ah, relembrando momentos históricos de nossas vidas. De nossas, né? Tá certo. Não, mas eu acho que fevereiro, cara, é um mês muito escroto, porque ele é um mês pequeno, é um mês que talvez o carnaval nem caia em fevereiro, e não tem o que se comemorar em fevereiro. Verdade. Fevereiro é um mês pequeno, entendeu? Que e ainda é mais reduzido por conta dessa porra desse carnaval. Que eu não reclamo não, porque é folga, mas, assim, o carnaval é praticamente o que vale nesse mês, né? Não tem mais porra nenhuma pra fazer em fevereiro. Não, porra nenhuma. Mas aí, ó, carnaval pra não cair no dia 12 em fevereiro. No dia 13 é dia de cinzas. Porra, aí. Que tá cinzas? Quarta-feira de cinzas é o quê? Tá comemorando o quê? Tô comemorando a incrível estreia do carvão na festa. Isso. Não sei, eu realmente não sei o que é cinza. Deve ser, sei lá, a cremação de Jesus. É dia dos mortos, né? Que você vai lá pra... Não, dia dos mortos é novembro, outubro. É Halloween. Não. Quarta-feira cinza é o primeiro dia da quaresma. Aí sim, agora sim. Agora, porra, né? E no final, no final da quaresma é a Páscoa. Quaresma é um grande atacante português, cara. Então, cinza é 40 dias antes da Páscoa. Ou a Páscoa é 40 dias depois da quaresma. Entendeu? Eu acho lindo que o Brasil é um país laico, né? E ainda assim, todos os feriados são cristãos. Mas, cara, isso aí tá. A origem disso é a vagabundice do brasileiro, né, cara? Tudo que é desculpa tá valendo aí pra galera ficar em casa, coçar o saco, ou fazer suruba, ou qualquer coisa assim, cara. Brasileiro é isso aí. Cara, já falei isso aqui num podcast, mas Araribóia, esse cara acho que é um índio, fundou a cidade de Niterói. Por que, que tem um feriado? O que esse maluco fez, mano? Ele atravessou a Baía de Guanabaranado, foi isso? Ele fundou Niterói, cara. Ele fundou era Niterói. Índio. Tá ligado que eu acho. Ó, posso estar cagando regra, mas se minha memória não me trai, ele era um tamoio que se aliou aos portugueses contra alguém que estava invadindo ali. E a tribo dele comia carne humana. Eles eram antropofágicos. Meu Deus. Nossa, sacanagem, uma antropófago. Regra muito forte defamando o pobre do Araribóia. Mas eu acho que é isso. Pô, se fosse o Kaiowá, Guarani, estaria agora... Ai, fodeu. Ia ter um cara muito chato. Ia ser a semana de feriado, mano. Guarani e Kaiowá são muito especiais, cara. Vamos ajudá-los. Vamos sim. Vamos sim. Mãe de filha da puta. Que isso, cara. Aí, não, sério mesmo. Se você tem Kaiowá e Guaraná no seu líquido, você vai tomar no olho do seu cu. Você não sabe nem o que tá defendendo, o seu idiota. É verdade. Ao invés de botar Guarani Kawaii, coloca assim, Tanguinha Corp. É, bota Carlos Alberto Tanguinha Corp, isso aí. Carlos Alberto. A Tanguinha Corp usa Tanguinha, cara. Os índios Guarani Kawaii, segundo o bode, usam shorts da Adidas e da Nike. Mas então, os índios usam shorts de futebol, cara. Exatamente. Então a gente é mais índio do que os índios, rapaz. Olha só, vamos defender a causa da Tanguinha Kawaii. Não, eu posso estar defamando os índios. Hoje eu tô só nas hipóteses. Mas dizem que os índios lá do norte e tal, eles fazem muito pacto com gringo, com estrangeiro. Capeta. Pra essas reservas indígenas. E aí eles começam a vender coisa, tá ligado? Traficar animal, traficar um bando de coisa, já que é reserva, o Estado não atua lá dentro. Índio é mó malandro, cara, hein? Sem sacanagem. Gente, você acha que índio hoje em dia fica plantando mandioca e dançando pelado na fogueira? Não faz isso. Não faz não, cara. Hoje em dia o que mais tem é índio de Mac aí, cara. Pra cima e pra baixo. Os caras tão na era do design, cara. Várias cabanas sendo desenhadas aí. Chamaram o Niemeyer antes dele morrer pra fazer o desenho de uma comunidade indígena, cara. Ele fez aquelas curvas lá, ficou super maneiro, cara. Feriado. Muito maneiro, começando agora o mês de março, nós temos o incrível feriado A Paixão de Cristo, dia 29. Também é um filme dirigido pelo Mel Gibson. É verdade, é verdade. Aí pergunta, Luiz, do que se trata A Paixão de Cristo? Foi Jesus indo pra cruz, não foi carregando a cruz, sendo cuspido, tomando porrada, é claro coroa de espinhos. É Cristo e sua paixão, né, cara? Não foi isso, cara, não foi. Porra, tá de sacanagem que você acha que foi isso, cara. Qual foi real? Mas o que, vai pagar de Código da Vinci, Maria Madalena, pá? Não, exatamente, mas tem uma parada que o Código da Vinci não falou, né, cara? É, Jesus Cristo se apaixonou por Maria Madalena, entendeu? E daí veio o termo paixão de Cristo. Mas é isso que o Código da Vinci fala, cara. Então pronto, mas você não sabe os detalhes históricos. Mentira, tá? Vamos falar da Páscoa agora, o mês de março chegou, já tava, na verdade. Eu prefiro a primeira opção, cara. E a Páscoa comemora o renascimento de Cristo, e por algum motivo isso quer dizer ovo de chocolate, cara. Não, é aquele papo, coelho reproduz muito rápido, e ovo é nascimento. Então, o coelho, o ovo do coelho. Agora, o chocolate, realmente, eu não sei. Porque o chocolate é gostoso, sabe? Não, não faz sentido. É verdade. Aí, tô pensando agora. Será que o ovo de chocolate, né, da Páscoa, tem alguma relação com a tal da Chocolate Rain? Será que é uma parada, né, meio... tem uma parada... Chocolate Rain? O que é chocolate? É, Chocolate Rain. Não, pô, tá que isso? Nunca... Não, tá não, cara. Ah, tá, é tipo chuva de prata. É, Chocolate Rain, cara. Você deve vir do ovo de chocolate. E também tem a gloriosa canção. Chocolate Rain, bota pra respirar. Chocolate Rain. Worse than swearing, worse than calling names, Chocolate Rain. Say it publicly and you're insane, Chocolate Rain. Que isso, cara? Chuva de chocolate, cara. Chuva de chocolate. Bom, você não experimentou? Você já experimentou chuva de chocolate? Ah, cara, foram tantas chuvas que eu nem me lembro, cara. Hoje em dia tá assim, Rio de Janeiro é chuva o tempo inteiro, cara. Tu nem sabe de onde tá vindo e tá rolando chuva na tua cara. Aí. Boa, é, cara, que lugar tu frequenta. É, cara, tu tá repetindo uma parada muito, muito hardcore, cara. Mas aí, deixa eu perguntar uma parada. Vocês têm priminhos, ou priminhas, ou coisa assim, mais novos? Primo não é parente, né, não, Flamengo? É bobo, é. Primo até, mas prima não, né? Não. Aí, é fusão! prima é quase um peixe, não tem alma também, né? Caralho, não, mas peraí, olha só. Porque tranquilo, eu não sei em qual ponto que eu tenho que parar de receber chocolate na Páscoa e começar a dar. Opa! Não, mas esse negócio de dar chocolate é muito bom, cara. Quando é que é teu aniversário? É em junho. Uma vez a gente foi comemorar o aniversário do Pluff em junho. Chega lá, a gente tá num bar, assim, com sinuca e tá chegando. Olha aqui, gente, ovo de Páscoa. É porque eu ganho muito ovo, cara, e eu não como muito chocolate, e ficou sobrando. Aí eu levei pra acabar com essas porcarias passando a validade. Nada melhor do que dar, né, cara? Nada melhor do que dar ovo de Páscoa. Eu não sei, a hora que eu paro de ganhar ovo, começa a dar. Se for só a questão do start, pô, tamo aí, cara. Vamos começar. Você não vai ganhar chocolate se continuar se comportando assim, cara. Pô, nem chuva de chocolate, cara? Nem chocolate, rain, não. Seriado. Agora nós temos o, muito bem lembrado pelo Bode, o incrível feriado, o Dia do Índio, rapaz. Exato, não satisfeitos em terem grandes territórios de terra, em terem uma imunidade legal, em usarem shorts da Nike e da Adidas, os filhos da puta ainda têm um feriado, cara. Você esqueceu de mais uma coisa que eles têm, cara, é fascista dos três tipos. É bom citar. E não, e eles têm muita tendência ao alcoolismo, isso é sério. Sério? Sério, o neguinho aqui no Brasil tem muita história que índio é vagabundo, índio é preguiçoso, sabe? Índio é bêbado. Peraí, o neguinho ou é o índio que você tá falando? Índio. Caralho! Tu que falou aí? Não, índio. O que acontece é que os índios, porra, os índios estavam aqui plantando mandioca e pescando com lança, cara, sabe? E quando chegou o português aqui com álcool e tal, eles começaram a beber e o corpo deles não tinha imunidade. Os europeus passaram séculos se aperfeiçoando no consumo de álcool e os índios não tinham porra nenhuma aqui. Então, índio, hoje em dia não sei como é que tá, mas no começo, a história que índio é bêbado, índio é vagabundo é por culpa disso. Eles eram muito fracos, se viciavam muito fácil em álcool. Meu Deus, cara, que sacanagem. Português filha da puta, né? É, e os filhos da... Eles eram doentes, cara, e ganhavam fama de vagabundo. Parabéns, se você é índio, seu pai é índio, se você tem Kaiowi Guaraná no seu Facebook. Ai, coitado dos índios, cara, nada a ver falar isso. Kiwi Guaraná. Kiwi Guaraná. Vou ter que mandar uma garrafa de Velho Barreiro pra todos os índios que você conhece, cara. Você já sabe. Porque, não sei se vocês, ouvintes, bebem, mas vocês sabem o que é uma granadinha? Aquela... Caralho. Precinto. Eu vou deixar um programa de bebida, vou dar uma dica pra eles. Vamos embora. Granadinha. Caralho, não pode ser bom essa merda. Em abril, temos também Tiradentes, no dia 21. O que é dia de Tiradentes, cara? O que se comemora no dia de Tiradentes? Aí tem muito... Fim da dor de dente. Tem muita aquela briga que não deve... O termo, como é que se classifica aquele movimento que rolou em Minas, tal, em Confidência não é certo, em Conjurados, sabe? Tem muita discussão histórica, esse revisionismo histórico de merda, mas basicamente Tiradentes era um idiota de um movimento que queria a separação de Minas do resto da colônia, porque Minas tinha ouro pra caralho e tal. E aí pegaram o Tiradentes de trouxa, porque ele era um dos líderes do movimento, e ele foi enforcado, esquartejado, e o corpo dele foi estendido pelo Rio de Janeiro, sede da colônia, várias partes do Rio, ficaram um pedaço do corpo do Tiradentes. Cada esquina, né? E aí, cara, botaram aquela foto do Tiradentes barbudão, tipo Jesus, mas ele não tinha barba não, isso é mentira, tá ligado? O que acontece é que o Brasil, com essa sede de criar uma identidade, começou a atribuir símbolos a ele, botou Tiradentes de herói, e de herói Tiradentes não tinha porra nenhuma. Na verdade, Tiradentes era um índio, né, cara? Ele tava bêbado. Maquiaram o cara todinho. Pô, e no final estenderam a bandeira no último pedaço, que na verdade era um short da Adidas. Matou, picou e fez estrogonofe. Vamos conferir. Confira comigo no replay. Então começa o mês de maio. O mês de maio começa no dia 1º, dia do trabalhador, rapaz, dia da labuta. É o dia que nenhum brasileiro pode comemorar, cara. Cara, esse é um dia que tem dia do professor, o professor não dá aula. Tem dia do trabalhador e ninguém trabalha mesmo, né, cara? É isso aí. E aquelas sindicais de trabalhadores fazem aqueles mega shows com o Tiaguinho, o Rodriguinho, Vavazinho e qualquer artista de pagode no diminutivo. Ah, e se quiserem fazer palestra com a Tanguinha Corp do trabalhador, pode. Exatamente. Tamo aí. Bora, agora que não tem o que comemorar. O bolo do trabalho. O dia do trabalhador é comemorar. Morar em todos os estados brasileiros, exceto a Bahia, né, cara? Valeu, rapaziada, do sofá. Os índios, né? Esses índios não comemoram também. Aliás, eles comemoram todo dia, cara, que é do trabalhador. Só que de forma irônica. Comemoram folgando, né? Isso. Caralho. Será que, na verdade, os índios não são vagabundos, cara? Eles só têm muitos feriados? Deve ser isso, cara. Será que tem um calendário indígena de feriados? Pode ser. Judeu tem calendário próprio, porque índio não pode. É, é a mesma coisa, praticamente. Só porque eles estão bêbados vagabundos? Nada a ver com isso. O calendário maia, que o mundo acabaria em 2012, né? O calendário indígena tá esperando pra começar, né, cara? Estão esperando o dia que vai começar a rolar o mundo deles ainda. Muito bom. Depois, pô, o dia do trabalhador ano que vem vai cair numa quarta-feira, cara. É mó zoeira. Quinta-feira já volta a ter aula, trabalho e tudo mais. Ou não, ou emenda tudo. Porra, mas também se tu emenda tudo, tu não tem mais o que fazer da vida, né, cara? A intenção é essa, cara. Quem quer? Dali Brasil. Foi pensando nesse tipo de feriado cair na quarta-feira que a Xuxa proclamou: vamos brincar de índio. Ela queria um mega feriado. Mata a semana inteira. É uma ódio ao capeta. É o capeta insinuando que as crianças devem. Caralho, assim, a gente tá brincando aqui, gente. A gente tá zoando, tá? Ninguém tem nada contra índio aqui, não. Mesmo porque meu pai é índio. Não, só tem problema com a galera que ia cair em Guaraná. Essa aí sim. Essa aí não tem jeito. Cara, mas eu acho que todas as músicas da Xuxa são pretextos. Os temas das músicas, todos eles são pretextos pra fazer um disco que, virando ao contrário, louve o diabo de diversas formas diferentes, cara. Então ela só falou de índio porque provavelmente falar de índio ao contrário da forma como ela falou é uma forma de recitar o capeta. Só tá brincando? Naquele programa de fim do mundo que a gente gravou com o Lápis, ele falou o nome de uma empresa que a gente não poderia botar aqui no programa, poderia dar merda pra ele. E aí eu inverti o nome da empresa quando ele falava. Cara, o áudio dessa empresa, ao contrário, é Starbucks. É muito assustador, cara. Ouça um programa de fim do mundo de novo. As duas empresas são empresas do diabo, que fique bem claro. Meu Deus. E depois do dia do trabalhador vem o dia das mães, cara. Que é feriado, festa só pras mães. É o bolo das festas das mães. É o dia de comprar presentinho pra mãe, né, cara? Por que esse é o dia das mães, assim, arbitrário? Ah, dia 12, dia das mães. Vou pesquisar. Ah, e vocês sabem muito bem que... Não sei se vocês sabem, na verdade, mas devem saber. Que as duas altas, né, de mercado, principalmente se tratando de shopping center, as duas curvas que se destacam no ano são o Natal e o dia das mães, né? São os dois pontos onde vende mais no ano todas as lojas de departamento. Caralho. Sim, Natal e Dia das Mães. Ah, mas pô, eu não tenho muita neura com Dia das Mães, nem Dia dos Pais, nem Natal, na verdade, não ligo pra nada. Sou quase um índio. Dia das Mães é nesse dia porque marcaram. É, o segundo domingo de maio, eu sei disso agora. É mó babaquice isso, cara. Alguém falou, vamos marcar? Ele falou, vamos marcar. E aí preencheram, cara, é aleatório mesmo. Uma pessoa começou com esse dia e foi difundindo o feriado. Vai ver, a Mama Brusqueta nasceu no segundo domingo de maio, tá? Uma homenagem a ela. Não, eu sei lá. Mama Brusqueta. O cara que tava muito escroto. Mas assim, esses feriados, esses dias especiais que não tem um dia certo, é o segundo domingo de maio, é o 28º domingo de trás pra frente do mês de fevereiro, não, entendeu? Não é data séria, cara. O feriado sério, ele tem o dia certo, cara. É o dia que você comemora a parada. Podia ser o dia das mães, porque, sei lá, foi o dia que o Barrichello deixou o Schumacher passar. E aí o Pepe Machado tava falando que era presente pro dia das mães, então beleza, agora é dia das mães. Vai ser aquele domingo, entendeu? Não vai cair sempre no domingo? Foda-se, porra. É o feriado, entendeu? Eu acho sacanagem marcar feriado no domingo também. É o baquice. Eu também acho que tem alguma lei proibindo isso, cara. Exatamente. Cara, aí, feriado cai no domingo. Que nem pagamento de conta. Se pagamento da conta cai no domingo, vencimento, você pode pagar na segunda sem problema. Por que feriado não é a mesma coisa? Pois é. A conta é mais especial que o feriado? Não é, cara. Não é. Exatamente. Cara, você falou que você era o segundo feriado, segundo domingo de maio? Eu acho que não, cara. Eu acho que é 12 de maio fixo. Não, segundo domingo. Não, é porque é das mães essa porra. Cara, o Wikipedia mesmo tá falando que é 12 de maio, é 12 de maio, cara. Muito me admira você, um futuro engenheiro acreditando em Wikipedia. Peraí, me diz a fonte mais confiável. A Bíblia. Caralho, acho que não, hein? Cara, onde é que eu vi essa discussão disso? Eu vi isso no Facebook, cara. Os caras discutindo política e o maluco falou, mas na Bíblia tá escrito tal coisa. Aí a discussão foi abortada. Abortada. Vou revogar aqui o fim dessa discussão. E aí, galera, começando agora o mês de junho, o mês do meu aniversário, e o mês da festa junina e do dia dos namorados, dia 12 é dia do namorado, ó. Olha só. Que bonitinho. Essa data não move o comércio, não, pô? Move o comércio, cara, só que é mais dos motéis, né? Pô, comércio mesmo de parada, assim, de item de sexy shop, essas porra aí. Assim, eu acho o seguinte, cara, o dia dos namorados é um dia de tristeza, tanto se você tá namorando, quanto quando você não está namorando também, cara. É um dia de... Porque tem coisa mais escrota, cara, do que você comprar um presente de namorado pra tua namorada. É muita babaquice, cara. Você fica sempre naquela porra daquela dúvida se você tá namorando, se o que você comprou não vai decepcionar a pessoa, tá ligado? Ah, não, ela... Dia dos namorados, de repente agora ela tá pensando que se eu comprar uma parada mais ou menos, é porque eu tô fazendo pouco do nosso namoro. Não tenho tanto a investir assim. E se você comprar uma parada muito foda, a mulher vai achar que tá querendo casar com ela já, tá ligado? O pior, ou se você der um presente muito foda e você não tem o hábito de dar um presente foda, ela vai achar que você tá fazendo alguma coisa errada. Exatamente. Tá tentando compensar no presente. Ou seja, é uma merda. Tu tá... É um caminho sem... Gente, sério, não se relacione com os outros seres humanos, cara. É a dica que eu dou pra vocês. Vivam na punheta. Quando a gente era criança, era só festa junina. Hoje em dia não tem mais festa junina e tem muita festa julina. É verdade. Sabe que junho e julho... E que merda é esse junho e julho? Tem o mesmo nome, porra. Vai, ter, vai ter personalidade, sabe? Pela saco de merda. Que merda é essa de junho e julho? Vamos debater o nome dos meses agora. Não, mas é, cara. Tipo, se junho fosse o mês 12 e julho o mês 9, beleza. Tá separado. Se parece, mas tá espaçado. Agora, junho e julho direto, colado, cara? Que isso? Que relação tem é essa, cara? Se eles se pegam? São os meses dupla sertaneja, rapaz. É isso aí. Eles se completam, eles... Um faz back vocal lá, faz segunda voz, sei lá. E aí eles se resolvem, cara. Junho e julho. Dois meses de babacas. Você vai fazendo aquelas abreviaturas de mês, aí você coloca J, F, M, A. Aí, JJ, que merda de JJ é esse? Cara, pode ter um calendário. É muito escroto isso. Eu sou a favor de mudar esses nomes. Então vamos votar. Vamos fazer a eleição, pô. Vamos mandar uma cassinada pra Dilma. Aliás, inglês também é, né, cara? Esse que é o problema. Qual é em grego? Qual é o grego dessa porra aí? Junho em grego. Veterastia. Desafio pros ouvintes. Pô, então o Júlio deve ser podólogo, tá ligado? A parada bem próxima assim também. Vamos pedir pros índios nomearem um mês. Vai ser tudo com o nome de sol. Sol. Jacaré. Bem sol. É pra você botar um bêbado pra escolher o nome dos meses. Granadinha. Granadinha. Aí, bom nome, cara. Agora vai ser março, abril, maio, junho e granadinha. Granadinha, agosto. Aí não tem nem a ver com G, cara. Aí, granadinha é um bom nome, vai entrar direitinho. Vai entrar direitinho. Dá-lhe granadinha. A festa junina também incomoda, cara, porque ninguém mais comemora a festa junina. A festa junina é aquela porra de sertanejo, assim, meio chapéu de caipira e tal. Hoje em dia, o nego vai no funk, cara, e chama de festa junina. É o funk junino, tá ligado? É só porque é no mês, mas o espírito de bolinho de cenoura não tem mais. Eu acho que se mantém, cara. Todas as mulheres continuam subindo no pau de sebo. Mesmo no baile funk, elas permanecem na pau de sebo. Pombo, eu te admiro muito, pô. Você tem um dom, cara. Você tem que canalizar analisar isso pra ganhar dinheiro. Muito obrigado. Você consegue converter a qualquer coisa, mas qualquer coisa em putaria. Cara, o pau de sebo, na moral, não me dá esse mérito, cara. Isso não precisa ser convertido em putaria nunca, cara. A parada já nasceu com esse objetivo, cara. Ah, mas o nome pau de sebo é um negócio muito escroto, cara. Se você usar esse objetivo, pô, porque você nem lava suas partes íntimas, cara. É verdade. É um negócio mega nojento, meu Deus do céu. Não, quando eu vou no baile funk junino, eu não lavo mesmo, porque tem que ter o pau de sebo, tem que contribuir, né, com a... Baile funk junino. É da festa. Lá de São Cristóvão. Exatamente, cara. Acho tem que, ótimo. Porra. Tem fogueira também, né? Pra queimar o X9. É. Micro-ondas aqui, ó. O último que brincou foi o Tim Lopes, que deu mal, é. Filho da puta. Ele não conseguiu botar a fogueira. Botaram ele preso no pneu. Pula aí! Ele não conseguiu, ele tentou, mas não conseguiu. E depois trataram ele estilo Tiradentes, né, cara? Matou, picou e fez estrogonofe. Confia comigo. Exatamente. É por isso que tem várias ruas com o nome de Lopes e... lá no complexo. Ai, babá. Seriado. É, rapaz, em agosto nós temos o incrível dia do papai, cara. Assim, mas se eu fosse retribuir, porque o dia dos pais é a data em que foi criada para que você pudesse, com presentes ou com dizeres ou com qualquer coisa, tentar retribuir um pouco do que seu pai fez para você, né? Ou por você e tudo mais. Eu acho que eu ia ter que, tipo, deslocar os ombros do meu pai, ia dar uns caixotes nele, fazer tudo de bom que ele, né, já fez para mim aí, para minha integridade física e humana e social. Tipo, caixote. Caixote no meu pai também. Seria muito bom fazer ele vomitar um pouquinho de quick também. Cara, meu pai, ele é uma pessoa extremamente simples, mas simples a um ponto que não tem como você dar nada de presente pro meu pai, porque ele não usa nada, ele não liga pra nada, sabe? Ele realmente é uma pessoa que só subsiste, cara. Bem que tu falou que teu pai é um índio mesmo, cara. É difícil presentear meu pai. Ah, tá aqui, pai. Porra, tá aqui ingresso pra um show? Ah, filho, eu não vou. Tá aqui, pai, uma camisa? Ah, eu não uso. Não, short da Nike, moleque. Aí, não, short da Nike. Pô, dá uma cueca. Se teu pai não usa cueca, então a tua casa deve ser uma merda. Teu pai não sabe que a tua casa deve ser uma merda. Ai, eu não vou mais visitar o boy. A pessoa... Ah, o bode, entra aí, ele tá ali no quarto, então é a porta mais assim, então o pai do bode pelado. Pra qual direção o quarto? Aqui é o ali, ó. Sem as mãos! Ainda bem que seu pai não faz. Olha o que eu sei fazer. Mas agosto também é conhecido como o mês do cachorro louco, sabe? Hã? É sério, agosto mês é a rima barata, agosto mês do cachorro louco, mas sabe que... Não tem rima. Agosto, mês do cachorro louco. Não tem rima aí, cara. Tem rima. Osto com oco. Não, mas é verdade, toda grande propaganda, assim, campanha de vacinação é em agosto também. Não sei se é arbitrariamente ou não. É dia de tacar gotinha na boca das crianças. Não, dos cachorros, cara, não das crianças. Ah, dos cachorros? É. Ah, tia. Pra mim, cachorro é criança. E coincidência ou não, a campanha do McLanche Feliz sempre cai em agosto e perto do meu aniversário. Aquele Mac Dia Feliz. Olha só. Mac, cara, tem um tempo que eu não compro aquele Big Mac de graça lá pras criancinhas. Cara, eu já toquei com a banda no colégio no McDonald's nesse dia. Você era uma das crianças especiais? Não, eu era do colégio. Aí a gente foi tocando lá na frente do McDonald's pra chamar público. Foi mega, mega. E aí no final deram um lanchinho, só que nem era um Big Mac, era só a tortinha. Ficou uma tarde inteira soprando aquela porra daquele saxofone pra ganhar uma tortinha de R$2. Tortinha de maçã ou de banana, gostosa. Mas, ô, Bode, você tá desconsiderando toda a ajuda que ele vai ter depois na instituição Ronald McDonald's, cara. Ele precisa, cara. Cara, eu nunca contei isso aqui. A instituição, uma das, são várias sedes, uma das instituições Ronald McDonald's fica uma rua atrás da casa da minha avó. Quando eu era criança, eu ficava lá brincando com as crianças. Isso é sério. Por isso é muito especial, né, cara? Crianças carequinhas, é sério. Eu brincava com as crianças. O Bode jogava bola com a criança, dava um ovinho no moleque e ficava zoando. Não é retardo mental, não. São crianças com câncer e tal. Eu ficava lá brincando, cara. Minha avó devia conhecer alguém lá, ficava lá. Pô, cara, muito perigoso. Tu podia pegar câncer numa dessas, cara. Seriado. Mas pouca gente sabe, mas no dia 1º de setembro é comemorado o Dia da Árvore, ou o Dia do Ser Gay, para os mais íntimos. Exatamente, é feriado lá em Saquarema. Dia das Aves. Assim, tem Dia Internacional da Mulher, tem Dia Internacional da Árvore, tem Dia da Confraternização Universal. E cadê o Dia do Travesti, cara? Porra, dia muito importante, cara. Dia muito importante. Dia, dia da diversidade andrógena, sei lá. Cara, você já começou com orgulho gay. Calma, vai chegar lá, cara. Você não pode também querer tudo de uma vez. Eu tô esperado das novidades da comunidade. Mas assim. Eu lembrei muito de você, Pomba. Eu fui comer um sanduíche numa rede que tem nome de um transporte subterrâneo de massa. E. Em inglês? Em inglês, é verdade. E o atendente era um travesti, cara. Eu lembrei muito de você. Você tem certeza que era um travesti? Tenho. Cara, porra, e você ainda assim comeu lá, cara? Caralho, cara. Como é que comeu lá onde, no travesti? Isso, mas é bom ver que eles estão conseguindo o mercado de trabalho, sabe? Porque é muito difícil. Obviamente que o travesti ia trabalhar num lugar onde eles servem baguete, né, cara? Mas, cara, o dia da... Ok, dia da árvore, não desvirtude. Sabe, não tem nada a ver com... Quer dizer, o metrô. Não tem nada a ver com árvore. O que tem a ver com árvore é travesti. Isso. É verdade, tem muito a ver mesmo. Então, mas o que comemora? Vamos abraçar a árvore? Abraçar, tipo, abraçar a lagoa? O que você faz no dia da árvore? Você eu não planta? Faço nada, graças a Deus. Eles, não, vamos ir. Mas qual é o objetivo do dia? Quer dizer, se eu fosse índio, eu não faria nada. Mas, buraco em tronco de bananeira. Isso deve ser conscientização. Tava na natureza, deve ter show do Bonovox em algum lugar. Deve rolar um show palco verde, essas porras assim. Palco, o cara faz o show no final. Galera, plantem a sementinha da paz. E... Da cannabis. Na pessoa do seu lado. Da cannabis. E depois do dia da árvore, vem o dia da independência do Brasil. Passeata lá na Presidente Vargas, aqui no Rio de Janeiro, em Brasília. 7 de setembro. Eu acho que todo mundo tem muito o que falar de 7 de setembro aqui. Tem muito o que falar de setembro. Temos muito o que falar, porque nós todos estudamos no Colégio Militar. E o Colégio Militar desfila durante 7 de setembro. Exatamente. Quem nunca desfilou com a roupa de papaquito, né, fazendo 40 graus, porque normalmente a temperatura aqui resolve fazer a porra. Todo 7 de setembro faz 40 graus, cara. Vocês podem, reparem isso. 7 de setembro não chove. Não que chove. Nem no Dia dos Mortos sempre chove, 7 de setembro... Não chove. Não chove, faz 40 graus. Setembro é dia de praia certo, tá ligado? Se você não fica em casa vendo televisão pra ver a passeata, vai na praia, cara. Aliás, não é só 7 de setembro, né, cara? Toda vez que a gente mexia aquela porra daquele uniforme de papaquito, sempre fazia um calor do caralho, mano. Eu acho que qualquer dia que estiver chovendo muito, eu vou vestir aquela porra e sair na rua, ver se o tempo muda, cara. Caralho, é impressionante, cara. E aquela porra fazia um calor do cacete. Não, porque... e a merda, cara, é que é muito cedo a porra do desfile. Tem que estar na Presidente Vargas, sei lá, 9 horas da manhã, pronto. Pra isso, tem que estar no Colégio Militar, todo mundo, 5:30 da manhã, cara. Vai se fuder, tá de noite, cara. Eu chegava lá de noite, maluco. Eu acordava às 2:30 pra ir pro colégio. Aí depois pra quê, as crianças... Né? Porra, ninguém assiste desfile, ninguém gosta de milico nesse país. Não, e são crianças, meu irmão. Eu não tenho, foda-se. Bota o militar que tá querendo fazer aquilo pra desfilar. Eu não tô afim, porra. Eu tô um aluno, caralho. Acho que o militar também não tá querendo fazer isso. Mas ele tá ganhando pra isso, né, cara? É, aí tudo bem. Mas assim, cara, eu acho que foi dali, dessa época que... Tá aí, cara, tá aí, eu tive uma ideia. Se você, líder de uma nação estrangeira com objetivos malignos, quiser invadir o Brasil, invade numa manhã de 7 de setembro, cara. Vai estar um clima bom, vai estar um sol bonito, os militares vão estar entretidos, fantasiados, desfilando com cavalos e canhões da década de 60. Isso, e todos com armas carregadas, não vai dar nada, cara. Totalmente, assim, 7 de setembro é o dia pra se invadir esse país, hein, fica a dica. As fronteiras no sul são muito fracas. Beijo do gordo, foi esse? Uou! Imagina que o Soares liderando a invasão, cara. Jô Soares. Feriado! Mês de outubro chegou, para a alegria da galera, já contando os dias pra dezembro, pra acabar o período. Amém. Amém. A não ser se teve greve, aí você vai ter aula em janeiro, fevereiro e março. Mas enfim. Eu tenho aula até, triste. 4 de outubro é o dia de São Francisco de Assis, também conhecido como o padroeiro dos animaizinhos. Não tá aqui, mas é verdade. É o dia do veterinário, a porra toda. É mesmo? É mesmo. E aí comemora-se o quê? Você compra uma ração mais cara pro seu cachorro? Exato, você vê zoofilia no X-Videos, tá? Prazer com animais, cara. Prazer com animais. Hoje é dia. Hoje eu posso ver aquele vídeo que eu tava querendo ver do porquinho. Caralho, porquinho, cara. É o dia que o My Little Pony é diferente. A carne do porco é macia, cara. Deve ser legal. Caralho. Quando que é o dia da Nossa Senhora Aparecida? Já mudando de assunto. É dia 12, que também é dia das crianças. E também é o dia da padroeira do Brasil. Olha só, que não é Nossa Senhora Aparecida? É Nossa Senhora Aparecida. Ah, então. Ah, não, esse é festa. Dia das crianças é festa, qual é? Festa se você for criança. Mas eu serei eternamente. É aquele papo, cara. Quando é que você para de ganhar ovo da Páscoa e começa a dar? É a mesma história. Quando é que você vai parar de ganhar presente no dia das crianças e vai começar a dar? É quando você deixa de ser criança pra ser uma cocota. É isso que é a diferença. Mas assim, o dia da Nossa Senhora Aparecida é um dia muito importante, cara. É comemorado principalmente pelo nosso amigo Gugu Liberato, né? Olha! Todo dia da Nossa Senhora Aparecida ele vai lá, reza, pede em nome da santa forças e coragem pra tentar dar um por mais um ano. Você não pode voar, cara. Ele que não deveria fazer isso, cara. Aí nada vai falar isso do Gugu, cara. Ele é um pai de família, ele é casado. Aí, bom, ele tem dois filhos. Temos também o dia dos professores, que é comemorado no dia 15. Dia 15 é o dia que eu, aluno, não tenho aula. Isso é muito bom. Muito bom, muito bom. E eu queria dizer que, mas na verdade, esse não é um dia de festa, né? Porque é só um dia de ficar em casa pensando na faculdade. Hã? Cara, foda-se dia do professor, cara. Professor é nada, né? Eu sou um futuro professor, pô. Que pena, hein, mano? Cara, dia que não dá aula, cara. E engenheiro que não tem dia nesse ano de merda. Exatamente. Até tem, só não é feriado. Não é feriado dos sindicatos? Vai lá, vocês são tipo de Deus? Não, não, não tem esse papo de não trabalhar no dia do engenheiro, não. Então não tem índio engenheiro? Índio engenheiro? Caralho, eu posso me declarar índio? Como é que eu faço? Quais são os pré-requisitos pra eu chegar lá e convencer o cara que eu sou índio? Boa tarde, eu sou índio e eu gostaria de registrar isso aí na minha. Pois não, você trouxe seu short? O short, ele bota digital no short, né, cara? Ele vai lá, mostra pro cara, participa digital. Não, tudo bem, pode passar. Vê que não precisa, né, cara? Ele tem o próprio dedo pra fazer isso. É, deve ser até a FUNAI, uma fundação só pra eles, cara. Caralho. E aqui no Rio, galera, no lado do Maracanã tem o Museu do Índio. Vão demolir pra construir, tipo, um shopping, uma praça de alimentação gigante. E tá tendo um movimento pra defender o Museu do Índio. Cara, vamos demolir aquela merda a gente mesmo. Vamos pegar paus de pedra, vamos demolir aquela merda. Cara, se aquilo fosse o Museu do Índio, ia ser feito de palha. Não é, não tem essa porra. Nada a ver, não tem nenhum índio ali, não tem nenhuma rede. É verdade. Tem sim, cara, tem rede de internet wireless, eles usam. Caralho, o índio tem wireless, cara? Claro que tem. E você não tem internet decente em casa? É foda, cara. Eu vou botar o short da Adidas aqui e ver se melhora. Eu acho que a gente tem que mudar o nome do site pra Short da Adidas Corp. Que isso, cara. Aí o mundo vai ficar menos arejado. Aí a gente não vai conseguir lançar um podcast por semana, né? Exato. O Tanguinho tem uma cara de índio. A gente podia botar ele como índio mesmo, bardo e o caramba, pra nego não poder nunca falar mal do nosso site, tá ligado? É verdade que é preconceito. É, aí, pronto. A gente diz que é indígena, ou que nós estamos aqui honrando os índios. Aí, eu não conheço nenhum podcast indígena. Nós temos agora o primeiro podcast indígena. Nossa. Da podosfera. A podosfera é nossa, tomara ela da gente. A gente vai ter que mudar o símbolo, né? Vai ter que botar três listrinhas. Seriado! Caralho, eu pensei falar francês. Remember, the 15th of November. November. Pô, lembrei. Inclusive, dia 2 de novembro é o dia dos finados, rapaz. O dia da chuva eterna. Exatamente. Cara, sempre chove, né, cara? É bizarro, é cara. Não sei o que essa galera faz aí pra chover, brother. Verdade. Eu acho que tem a ver com os índios. A dança, eles dançam. Eu gosto de pensar na origem das palavras. E finados tem a ver com quem chega ao fim, né? Sim. Finados. É legal, cara. É só isso que eu queria falar. Pô, bom saber que você pensa na origem das palavras, cara. Muito maneiro. É isso aí. É uma dúvida. Obrigado aí por responder. É isso que eu tenho que falar sobre o dia dos finados. Cara, dia dos finados é bom porque a pauta tá pronta. Talvez eles passem as mesmas matérias nos jornais de 2003, cara. Aí aqui no Rio, eles sempre mostram o túmulo do Cazuza, o túmulo do Tim Maia. O Ayrton Senna lá na passeada. Pronto. Nós. Tá, o túmulo do Tim Maia precisa de três câmeras pra gravar, né, cara? Eles fazem a cobertura tripla. Eles botam na GoPro, aí ficam fazendo, rodando o negócio. Oferendo, né? No túmulo do Cazuza eles vão lá e botam pênis de borracha. No do Tim Maia eles colocam um prato de coca. Ah, é, mas palhaçada fora, dia dos finados é um dia sério, não é um dia de festa, né, cara? É um dia de respeito aos... Depende. Foram, se você for mexicano, é orgia, cara. Você pode comemorar a morte de alguém, cara. É, mas também se você for índio, que é vagabundo, também pode fazer o que você quiser. Exatamente. Caralho, eu preciso virar índio, cara. Aí se eu casar com uma indígena, depois de 3 meses juntos eu posso virar índio e declarar índio? Cara, no nosso Brasil maravilhoso, que defende as minorias e quer segregar a população, você pode falar que você é qualquer coisa. Ninguém pode provar o contrário. Você, branco que nem leite, com essa cara de judeu, você pode falar que é negão e pronto. Você vai entrar por cotas, vai ter auxílio bolsa, vai ter tudo. Aqui não tem essa. A etnia, a raça, seja lá como você quer chamar, depende pura e exclusivamente da afirmação da pessoa. Com certeza. Porra, muito. Mas acho que dá merda o cara casar com uma índia, cara. Depois de um tempo vai aparecer uma porrada de índia cobrando o território deles e você vai perder a tua mulher, cara. Vai ser assim que vai rolar. Cara, pelo menos meu filho vai ter cabelo liso. Tá certo. E muito sono. Filho da puta. Nós também, em novembro, nós temos a Proclamação da República. Proclamação da República. Marechal Deodoro da Fonseca, junto com os militares brothers deles, invadiram o palácio. Isso aí. E declararam a República. Declara. E expulsaram Dom Pedro II, bem como Princesa Isabel, escoltados para a França, diante de uma remuneração fodida que o governo brasileiro pagou pra eles. Dinheiro pra caralho. Mas enfim, isso não é relevante. Que tem que falar. Proclamação da República, cara, é feriado. Ponto. O Brasil não tá ligado. 7 de setembro e República é totalmente irrelevante pro brasileiro. É, não sei pelo feriado. Exato. Em novembro também tem o Dia da Consciência Negra e o Dia da Bandeira, hein? Olha só. Eu não sei qual é o dia de qual, mas tem isso aí também. Vamos falar, é festa, não é festa? Esquece com banana! Oh. Ah, é festa, esquece com banana, tá certo. Por que 31 no final? Não sei. Esclético banana, ô. Oh. Cara, quem comemora o dia da bandeira? É o dia da confecção da bandeira? É o dia do quê? É o dia da criação do Pique Bandeira. Isso. Dia da bandeira. Pô, podia jogar, né? Podia jogar Pique Bandeira no dia da bandeira, cara. Podia ser a comemoração oficial. Aí tem um campeonato que botava os artistas da Globo brincando de Pique Bandeira ao vivo, tá ligado? Pô, mas o dia da bandeira, eu acho que todos os brasileiros de bem tinham que ir até a janela de suas casas e cantar Salve o lindo pendão da esperança, a música mais escrota do universo, nobre presença, lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Mas vamos lá, o que a bandeira do Brasil, vamos falar de bandeira. Vamos falar de bandeira. Vocês sabiam que você não pode pendurar a bandeira do Brasil em lugar não iluminado, debaixo de chuva e tal? Não pode. Tem todo. Por lei, a bandeira tem que ter toda bem tratada e tal. E esses roqueiros metidos a ufanistas aí que tem a bandeira no quarto escroto deles? Na parede? Eles não têm bandeira do Brasil, cara. Não, ufanistas escrotos, roqueiros. Que andam na rua com a bandeira pendurada na cintura. Nossa, não conheço ninguém assim, não. Que isso, cara? Tinha um moleque do colégio militar que era assim, cara. Não vou lembrar o nome dele agora, não, mas era um Zé Ruela lá. Não vi. Não, João Vitor nunca pendurou uma bandeira do Brasil no corpo. O Pluff tinha uma canga do Brasil, cara, que eles estavam enrolados na cintura pra ir na praia. É, né? Pra tua mãe deitar em cima, filha da puta. Que isso, cara? Eu nunca vi você com ela na bandeira. Eu acho que o mais próximo do que deveria ser a relação de um cidadão com a sua bandeira que o brasileiro tem é com a camisa da seleção, cara. Aqui, efetivamente, aquilo ali é o símbolo unificador desse país. É verdade. Porque quando você quer falar, sou brasileiro, você não imagina a bandeira, você imagina a porra da camisa da seleção. Ou seja, se o patrocinador da seleção passasse a ser a Adidas, todo mundo seria oficialmente índio, porque usaríamos todos os shorts da Adidas da seleção, cara, brasileira, olha só. Eu tava no sentido oportunidade dos Estados Unidos. Aí eu fui pra lá, tava com a camisa de Portugal uma vez numa loja lá. Aí veio um maluco falar comigo. O maluco era alemão. Aí ele chegou todo felizão. Caralho, nos Estados Unidos, não sei o quê. Você é de Portugal? Não, eu sou do Brasil. O maluco fez uma cara de decepção, cara. Ele já tava... Porra, encontrei um brother da Europa, não sei o quê. Não, so sorry. Ele deve ter conhecido um índio. Mas ainda assim, eu falei pra ele, porra, que maneiro, eu encontrei o Hulk, o jogador no hotel, eu tirei a foto, ele me mostrou a foto dele assim com o Hulk. Incrível. Cara, um transeunte te abordou, pegou o celular, mostrou foto, bateu um papo. Quando tava com a cabeça de Portugal, cara. Cara, ele queria muito te comer, cara. Não, ele tava com a queria pra caralho. Podia fazer. Não, ele queria muito te levar pra uma orgia, cara. Papo sério. Cara, ninguém faz isso gratuitamente com um transeunte, cara. Feriado! Já é Natal na Líder Magazine, agora é tempo da gente aproveitar. Natal! Acho podcast, ouvir no metrô, é bom você se apressar. 20 centímetros pra pagar, hã? Esse padre é muito abençoado. Assim, o Natal é exatamente isso, cara, é uma época de desperdício, né, cara? É uma época que... Por quê, cara? época de desperdício é foda, cara. Que isso, cara. Mais de... Cara, eu vou fazer uma campanha contra isso, cara. Você mais de... no Natal, é isso? Ah, direto. Desperdício de leite foda. Não, mas assim, Natal, cara, se você pegar pra ver quantas daquelas nozes, de fato, o pessoal não larga, cara. Você, cara, no Natal a galera compra aquelas frutas cristalizadas que ninguém come, aquela porra. Porra, é bom, cara. Do panetone é a maravilha. Tu curte damasco, cara? Eu vou te dar 3 caixas na... Tu vai comer as 3 caixas na minha frente. A gente vai filmar primeiro. Você caralho, vai comer uma caixa, 3 caixas de damasco. Cara, a gente podia fazer um negócio desse, né? Os desafios assim, maluco, você filmar. Isso seria boa atração de vida. Ia ser legal, mas cara. Mas tem que ter um retorno. Tem que ganhar alguma coisa com isso. Só damasco por ganhar, não. Não, vale, o pessoal pode pagar a gente em damasco. Damasco não é tão bom, cara. Tu vai ganhar 3 caixas. Que é coisa melhor. Cara, tem salgado com damasco, cara, que é bom pra caralho. Que isso, de casamento. Hã? Caralho, que moleque rico, né, cara? Salgado com damasco. É, salgadinho que é salgado com damasco dentro. É bom pra caceta. Luffy, salgadinho requintado pra bacon mim. Bacon com damasco, cara. Bacon com damasco. Cara, eu vou anotar a palavra damasco, porque ela vai me ajudar em uma porrada de adedanha, cara. Damasco, moleque. Aí, é um nome tão bonito que dá pra enganar até que é um país, cara. Exatamente. Vai me ajudar até a fazer música, cara. Tem quantas coisas rimam com damasco? Damasco, que nome babaca. Damasco me causa asco. Olha só, rapaz. Rima, porra, preciosíssima. Mas o Natal é nada mais é do que isso, cara. E, por exemplo, eu queria levantar uma bandeira, que não é um short da Adidas nem nada, em relação à rabanada no Natal, cara. Que, tipo assim, tem a galera que guarda a rabanada e taca na geladeira e fala, ah, beleza, vamos comer semana que vem. Pá, ninguém vai comer aquela porra, cara. A rabanada, depois de um tempo, ela vira um, sei lá, parece que é um ser humano fatiado e tiradentes, tá ligado? E conserva muito tempo, cara. Vira uma borracha muito escrota. Então, porra, se você for fazer rabanada, faz a quantidade que vai comer legal e come na hora, cara. Não fica guardando essas porra na geladeira, não, que fica a comida inteira com cheiro de rabanada. Esse é o meu apelo aí pras pessoas de Natal. Cara, não comprem damasco. Mas Natal, cara, é a época que eu como as coisas mais gostosas do mundo, cara. Tem, ó, peru? Bacalhau, minha avó, é maravilhoso. Eu não gosto de peru nem de Chester, por exemplo, que pareça, eu não acho, não sou fã. Arroz de polvo é bom pra caralho. Arroz de... do quê? Arroz de polvo, cara, risoto de polvo, tá ligado? Não. Arroz de polvo ou arroz de lula, tanto faz, os dois são maravilhosos. É tipo arroz da grega? Vou arranjar aqui uma foto pra você. Você ouvinte, é procurar no Google aí, arroz de polvo, ó. É assim, ó. Olha. Arroz do polvo é normal, cara. Moleque, dá pra você ver os tentáculozinhos em cima do arroz, cara. Entendi. Aqui, ó. Incrível foto pra vocês aí. Você ouvinte, infelizmente. Eu vou descrever a foto pra você. É um arroz com polvo. Polvo, é isso aí. É uma foto com nada, né? Porque o arroz com polvo em cima some arroz, come, todo mundo come e não tem nada. Clica aí pra você ver do que se trata. Cara, é muito gostoso isso, cara. Arroz de polvo é muito bom. Ainda tem bolo de nozes que me manda. Caralho, Natal. Cara, panetone. Puta que pariu, panetone. Rabanada. Ah, o Natal. É a época da comilança. Tá certo. Pernil. Pernil é muito bom, cara. Eu me amarro em pernil de Natal. Sempre com aquele limãozinho. Aquele pernil que não foi bem assado e provavelmente vai te dar algum verme bizarro do ano. Total. Daqui a 3 anos tu paga preço. Exatamente. Ou talvez aquilo não te deixe engordar, né? Vai que come metade do que você ingerir. Então, de repente, é uma coisa boa, cara. O verme tá aí pra emagrecer a galera. Índio cara, comemora o Natal, cara? Não, índio não tem. Índio tem o próprio deus dele, pô, deus mas sol. Mas eles são shorts da Adidas, cara. Eles devem fazer pelo menos troca de presente, não troca, não? Índio comemora o Natal, sim, senhor, cara. O Papai Noel dele se chama Saci Pererê. Tanto que ele tem aquele gorro vermelho. Por isso que ele demora pra entregar, né? Exatamente. Caralho, Saci Pererê. Desculpa, se você é pobre, seu filho pede um presente e você não dá pra filho, sabe que o Papai Noel, na verdade, é indígena, né? E como todo índio... Ei, pior que é mesmo, cara. O Saci Pererê usa um short, tipo um short da Adidas, tá ligado? É isso mesmo, é um gorro de Natal, cara. É exatamente... Caralho, o Saci Pererê é o Papai Noel dos índios, cara. É isso mesmo. Pegou muito sol e fumou um charuto lá, em vez de beber cachaça. Aí, vou repetir a melhor piada do Natal, de todos os tempos. Acho que foi contado até no podcast, que as crianças africanas... Não ganha um presente, porque só ganha presente a criança que se comporta e se alimenta direitinho. Exatamente, você conseguiu estragar a piada que se contou da forma completamente errada. Completamente errada. Como não completamente errada, cara? A piada é, sabe por que as crianças não ganham presente de Natal na África? Ah, mas é uma charada isso na piada. É, mas essa é a piada, cara, é uma charadinha. Ah, não, mas eu contei. Porque é o quê? Louro José e Ana Maria. Ana Maria! Sabe por que as crianças não ganham presente natural? Que merda, Louro José, cara. Cara, eu tenho podia ser aquele velho da Praça Nossa. O pombo tem o dom dele, eu tenho o meu dom, cara. Cada um tem o seu próprio dom, entende? Eu estrago as piadas, o pombo constrói as piadas. Eu sou o Long Dong. Long Dong. Você não passa de muito abençoado, pombo. Eu sou abençoado. Desejo uma benção pro seu Natal. Partir agora, cara. Eu vou só elogiar todo mundo. Eu não vou mais chamar as pessoas pessoas de meu querido. E, opa, e aí, garoto? E aí, rapaz? Não sei o que, não. Vou só chamar todo mundo de abençoado. E vai ter um duplo sentido atrás. Atrás. Valeu, abençoado. Mas, cara, o Natal é época de festividade, de comemoração, de confraternização, de alegria, de paz. E a Tanguinha Corp tá aqui pra isso, cara. Encerrando quase mais um ano aí de podcast. Ainda não é o último do ano, porque dia 31 é segunda-feira, que merda. Vamos ter que lançar um podcast ainda esse ano. Ou não, né? Pode ser o projeto na loja aí, de uma data propícia. É verdade, cara. E eu tô bem, bem encanado a isso, cara. Tá vendo? Cara, é fevereiro ou março que chega a renovação. Você é sacanagem. Não, né? Pagar servidor. É uma merda, cara. Ficar aguentando ouvinte, ficar editando somzinho, sabe? Respondendo e-mail. Pra que a gente tem isso, hein? Eu tô me sentindo bem indígena já, cara, pra falar a verdade. Não, a gente tá zoando aqui, mas efetivamente a gente faz esse programa aqui toda semana. Por exemplo, esse programa aqui a gente tá gravando na manhã de sábado, 22 de dezembro. Eu não comprei um presente ainda e tô aqui em casa gravando essa merda, cara. Porque a semana foi corrida e a gente não conseguiu gravar pra botar alguma coisa no ar pra vocês, assim. Isso se chama comprometimento, se chama gosto pelo ofício, sabe? A gente gosta muito de fazer isso aqui. A gente não pode garantir que isso vai continuar, porque realmente... Um belo dia você pode entrar lá no Twitter e encontrar um Pluff Guarani Kaiwai. Aí você vai descobrir que o podcast acabou. Que eu assumi uma postura indígena sobre a minha vida. E aí, amigo? Exatamente. Projeto aí, Download, amigo. Vai ter um banner gigante do Projeto Download. Você vai entrar, esse site está relacionado para projetonaloading.com, sacou? Também. Vai ter o Saci Pererê, o Short da Adidas e é isso aí. Dragon Balls também. Efetivamente, foi um ano muito bom para Tanguinha Corp. A gente aumentou muito o nosso número de ouvintes. A participação de vocês está cada vez melhor. A gente se diverte muito. Cara, vocês não sabem a alegria que é receber um e-mail com um tema maluco, vocês contando os causos de vocês, sabe? É muito divertido, a gente adora isso. Muito bom, muito bom. Muito e divertido. Não parem com isso, cara, porque isso é o que move a gente, e a gente é movido a vocês, vocês são movidos pra gente, aí. Exatamente. Vocês deviam fazer o mesmo com os índios, pra ver se eles produzem alguma coisa. Exatamente. Começa a mandar e-mail pros índios, deve ter computador. Eu vou criar o e-mail da Tanguinha Corp, kiwiguaraná@tanguinhacorp.com. Já mudou umas 15 vezes esse nome, cara. Ele fala cada vez de uma vez diferente. Isso aí, seu talento. Mas é sério, galera. Obrigado pelo ano que vocês proporcionaram pra gente. E ainda não é o 31 de dezembro, a gente tá no clima de fim de ano, porque Natal é essa época, né, que traz essa esperança e essas palavras bonitas pra nossa boca. Até dia 31 o nego vai estar bêbado nessa merda de gravação. Provavelmente. Mas... Nada contra, Drunkcast? Drunkcast aí, tão prometido. Gravação domingo? Gravação não. É, essa aqui não. Domingo não. Mas é isso aí, galera. Porra, espero que vocês tenham gostado. Podcast feito aqui com muito amor e carinho, só pela família da Tanguinha, né não? Como diz o bode. Exatamente. Chupa Brito, chupa Jardel. E eu queria agradecer a participação minha do bode do Pombo. Obrigado, caralho, passa a carteira, Jingle Balls. Pá, tá, só explicar o que é Jingle Balls, cara. Eu falei esse programa inteiro, ninguém sabe o que é Jingle Balls. O que é Jingle Balls? É o meu presente de Natal erótico, cara. Jingle Balls. Ô, Pombo, tu falou essa porra toda durante o programa inteiro. Diesel Balls, Jingle Balls. Que porra é essa, cara? Jingle Balls, cara. Jingle Balls é o meu presente erótico aí do Natal, cara. Não tem HR, tematizo. Não é um Tenga Egg, é uma parada mais pessoal, é uma parada feita no seu próprio corpo, entendeu? Mas só pode ser feita por... Vocês conhecem aquela bengalinha de Natal? Eu sei do que se trata, bengalinha. Uhum. Sabe do que se trata, bengalinha de Natal. Então, se o seu corpo te permitir, a sua anatomia, né, te permitir reproduzir aquela bengalinha de Natal... É só uma questão de tinta vermelha pra você ter aí o Jingle Balls, cara. Tudo certo. Nada mais certo que um adorno de Natal. Muito legal, cara. Muito bacana você entrar aí no clima do Natal, né? Com muito ardor pra desfazer aí o cara, clima gelado. Cara, mas a minha galinha, ela não só vira pro lado, como ela volta pra trás depois, né, cara? Volta pra trás? Aí, é, ela aí já vai e volta, cara. Ela faz uma 70 graus ali. Cara, se você tiver uma bengalinha, na hora de se mijar, tu sai molhado, cara. É. Ah, cara, você mas tem uma... Você tem uma interpretação de bengalinha, fala aí. É, exatamente. Só pra deixar, cara, tudo vai do molejo da pessoa, tudo vai da sua habilidade pra, né, fazer que o milagre de Natal aconteça. Fazer o Natal acontecer, acho ótimo. Exatamente. Depende de quanto você quer o Natal. Jingle Balls pra todos. Jingle Balls, tortinho, pra esquerda ou pra cima? Pra cima, sempre. Bengalinha. Babaca. Ô, Bode, eu te agradeci e você não falou nada, cara. Cara, assim, eu vou... Vocês devem achar meio chato, mas esse clima de final do ano é foda. Eu queria agradecer aqui a todos os nossos amigos que participam dessa bagaça aqui com a gente. Marcelão, da banda do Pluff. Brother Arara, que tá sempre aí agora, pô. Oh. O Falícia, que não participa tanto, mas tá sempre entre nós. chegou, Gustavo, porra, o cara prontamente tá aí se oferecendo pra participar. Letícia, que chegou agora, mas é da nossa família Tanguinha também. Tio Lucas, que voltou agora, também Tanguinha Corpo, tá no Caverna Alfa. Thiago França, porra, grande Thiago França. Carlos Pivoto e Ninja Inimigo, tanto na pessoa jurídica quanto na pessoa física. Ninja Inimigo, pessoal do Baixo Frente Soco, muito obrigado pelo apoio no começo e vira e mexe participações aqui, sempre na brodagem. Jardelícia, nosso herói de Goiás, que está meio ausente, mas está sempre aí. Herói goiano. Obrigado também ao Britinho, cara, que neto na rehab, mas um dia ele volta. E outros tantos que já participaram, passaram por aqui. Obrigado também aos sites parceiros, estão sempre ajudando a gente aqui, o Afogado no Sofá, o Baixo Frente Soco já foi dito, o Caverna Alfa do tio Lucas, o Poleiro do Arara, o Pixel Coffee, cara. A gente gravou um podcast com ele lá sobre o final do mundo, passa lá, que vai estar muito maneiro. O Dementes também, muito maneiro. E o Vida Beta, cara. Essa galera aí tem apoiado, a gente já apoia eles, é. São os nossos... Você tá esquecendo do site que mais ajuda a Tanguinha Corp, cara. O Google. Não, o Wikipedia. O Wikipedia é a nossa fonte de conhecimento supremo. É isso, exatamente. E é isso aí, galera. Feliz Natal para todos, porque Natal é época de... Ah, peraí. Queria agradecer também, fazer um agradecimento especial, muito especial, a Jéssica Esteves e Isis Valverde, que ajudam porra, como é que tu esqueceu da nossa saudosa e recente Bruna Marquezine? A Bruna Marquezine agora entrou no Hall da Fama aí também. Fama. Muito obrigado. Porra, muito obrigado, Bruna Marquezine. Você todos os momentos por esses. Causa de você, esse podcast existe. Exatamente. Ainda. De dois em dois minutos, a minha vida fica muito feliz. E é isso aí, galera. 2012 acabou, vai acabar. Natal é época de perdão, de alegria e de paz e de... Team Football. Kiwi Guaraná. E-mails. Diesel balls, grabbing on my penis. Não faz mal, não faz mal. Pegando no Esse clima natalino é muito legal, né? Isso, o carpinteiro. Feliz Natal! Sempre... Aqui na sala do Pluff, que tá na porta, tem uma placa 100% putão. Minha mina. E atrás tem, só que não. Cara, a gente tem que ganhar muito dinheiro até um dia só pra ter um escritório. Não precisa nem nunca ir lá, tá ligado? Mas tem que ter um escritório pra gente decorar do jeito que a gente quiser. E tem Verdade. Que ter videogames nesse escritório. Eu tava falando com o Arara esses dias, Plank. Não sei se eu compartilhei com a ideia. A gente tá com um plano de comprar terrenos num lugar bem escroto, tipo interior do Acre, sabe? Pra todas as férias vai todo mundo pra lá, cada um com seu feudo. Sou o senhor feudal no Acre, acho ótimo. Mas nós estamos aqui hoje para ler os e-mails da galera que resolveu participar agora ou durante o ano inteiro. Na verdade, você vai ler só de quem participou, cara. Esse não é o último programa do ano, apesar desse clima de último programa do ano. Foi bom porque mantém o último podcast do mundo, tá ligado? Vai nesse clima assim, a gente vai acabar. Mas veja pelo lado bom, esse é o último programa que vai ter esse clima de último programa do ano sem ser o último programa do ano. Olha só. É verdade, ou seja, ele é o penúltimo. É um termo criado pra esse tipo de coisa. Você é muito engraçadinho, cara. Muito engraçadinho. Você poderia então dizer como as pessoas fazem pra participar do penúltimo podcast do ano? Então, vou falar pela última vez no penúltimo podcast do ano. Se a pessoa quiser participar, ela pode mandar e-mail para podcasttanguinha@tanguinhacorp.com. E manda por quê? O que ela vai falar pra gente, cara? O que ela tá fazendo aqui? É, vai ser a última oportunidade que ela vai ter de falar no penúltimo episódio do ano que ela quer muito participar. É isso? Na verdade, ela não vai ter mais oportunidade de falar no penúltimo podcast do ano, porque esse é o penúltimo. Ela vai ter oportunidade de falar no último podcast do ano. É verdade. Entendi. É verdade. Mas ela vai ter oportunidade de agradecer a gente, mandar um beijo, mandar um abraço, contar uma novidade, uma história, compartilhar suas informações, suas emoções, a vida. Sabe a vida? Ah, aquela. E pode mandar a gente se fuder. Também. Pode também, porque a gente aprecia. Exato. A gente precisa se fuder? Não, aprecia que as pessoas mandam a gente se fuder, porque é um gesto de carinho. Chega seu amigo. Exato. Aquela frase, quer me fuder, me beija. É isso aí. Tem dupla interpretação, a gente aprecia se fuder, porque como a gente tá falando da gente, a gente pode apreciar se fuder, ou a gente em grupo. Vamos e-mails, povo. Vamos lá, eu não vou parar de pensar nisso durante esse e-mail. Temos aqui o nosso primeiro e-mail que chegou da Gisele Portoncelo, rapaz. Foi mais apressadinha nos e-mails. Ela não esperou nem acabar segunda-feira pra mandar e-mail pra gente. Na verdade, o mais rápido foi o nosso querido Rafael SR que tá mandando motivacionais pra gente agora. Aliás, você viu motivacionais novos pra o erguido do Pluff lá? Sensacional. Vamos na sessão de motivacionais, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, uma deem os page views para nós e se divirtam um pouquinho. É isso aí. Mas, porra, Rafael CR, muito maneiro. O cara entrou pra equipe da Tanguinha praticamente e tá contribuindo com os motivacionais aí. Quem sabe um dia até no podcast o brother vai fazer uma motivacional por voz. Eu só não te dou um login pra você entrar diretamente lá no site e postar, porque eu não sei como faz isso. Mas sinta-se com um login, cara. Sinta-se com um login, muito bom. E e-mailzinho de Gisele Bortoncelo sobre o podcast 83, que foi o último podcast falando sobre... O fim do mundo! O fim do mundo, lá. Não acabou, definitivamente não acabou, que é uma pena, que seria muito divertido. Definitivamente não, tu não pode falar daqui pra frente. Não, definitivamente ele não acabou no passado, entende? Ah, tá. Não vai acabar. Aí tá. E foda-se o pombo que não encontrou a iPod dele, não vai poder ler. Olá, piazada de Tanguinha, Gisele aqui novamente. Esse podcast me lembrou um professor do ensino médio que tinha um plano de como matar as pessoas em massa sem que elas percebessem que estão sendo induzidas à morte. Isso é bom, hein? É bom, não, bom, gostei. Você lembra um professor de geografia do colégio militar já falecido, o Arthur, o nome dele. Tá morto, posso falar. Que ele, sem sacanagem, numa aula da sétima série, ele mostrou, ele abriu aquele mapa da América Latina e ele mostrou toda uma estratégia de como o Brasil poderia dominar toda a parte sul do continente, assim. Estratégia, falou de como invadir, falou de localidades, que tipo de estratégia ser adotada e tal, consequências globais pra alunos da sétima série. Tô zoando, cara, mas o militar, ele tem uma formação de mar e guerra, cara. Ele estuda essa porra toda. Porra, entendi, então, só que não adianta nada, né? Só que ele tava gagá, ele começou a disseminar o conhecimento que deveria estar com ele preso, entendeu? Cara, o Brasil tem uns mirage velho. Tipo, na América Latina pode até dar certo, mas numa guerra séria o Brasil não tem chance, não. Enfim, fala... Ah, a gente podia gravar sobre guerra um dia, hein? Estratégia de guerra. Um dia, eu faço guerra direto. Não, pô, a gente tem amiguinhos que manjam nessas porra, pô. O Bluff é especialista em guerra de travesseiro, cara. Guerra de espadas. Tua mãe tá ótima. Feliz Natal pra ela, viu, buddy? Olha só, ele trocou a mãe dessa vez. Ah, porque ele... Mas tudo bem. E a Gisele continua. Ele defendia, o professor da Gisele, que se uma pessoa se alimentasse apenas de carne vermelha durante um mês, ela morreria. Isso é verídico? Não sei. Talvez. Eu acho que talvez foi uma coisa bem embasada. Parabéns. Assim, bloqueando o envio de outros alimentos que não fossem a base de carne para o mercado e afins, passando um tempo, as pessoas se obrigariam a comer apenas carne, mas a maioria delas comeria alegremente, porque a população em geral aprecia mesmo. Ou seja, a pessoa vai ficar feliz de comer sua carne, mas na verdade ela tá morrendo sem saber. Olha só, se é que isso funciona. Curti isso, hein? Curti isso. Estaríamos então matando um grande número de pessoas aos pouquinhos. Não sei até que ponto esse plano dele funcionaria na vida real. Acho que a médio e longo prazo funcionaria assim. Ah, e mais uma ideia pro YouTube da Tanguinha Corp, hein? Botar o pombo comendo carne durante um mês, todo dia ele tira uma foto. Vocês vão bancar? Eu banco a carne do Almôndega, que é barato. Só Almôndega. Depois a gente faz uma edição do pombo só com linguiça. Não, eu vou comer o quê? Damasco. E Damasco, tá certo. Linguiça e Damasco. E ovos. Sem linguiça, Damasco. O nome do livro do Plano vai ser Linguiça e Damasco, a dieta dos campeões. Não, a gente podia fazer uma competição assim, a mesa. Eu tenho que comer 2 potes de Damasco, o povo tem que comer um balde de almôndega e tem que achar uma coisa pro bode, tipo a prova da canela, botar uma colher de canela na boca. Isso é muito fácil, cara. Se tiver uma transação em vídeo trash dessa Jackass da Tanguinha Corp, a canela eu faço. Beleza, tranquilo, então tá combinado. Precisamos providenciar então só a Mônica, que é uma parada mais difícil de fazer, o resto já vem pronto. Exatamente. Então é nóis, hein? Vamos lá. Continua no meio da Gisele. O Powerade azul é ruim, tanto quanto o de uva. Olha, o Powerade azul é genérico, né? Sabor de energia. Cara, vocês gostam desses isotônicos? Eu acho uma merda. Eu comprava só pra pegar aquele de maneiro daquela. O Gatorade de tangerina é muito gostoso, cara. Não acho, não. Mas só o de tangerina, mais nenhum. Eu gostava do Gatorade de tangerina. É bom. Agora, o Powerade é genérico, mega genérico mesmo. Você toma, não tem gosto de nada e é isotônico, né? Então. Vou no mercado hoje, eu vou comprar um Gatorade. Faz anos que eu não tomo. É caro. Ainda vou ganhar um quiz. É muito bom, cara. O Gatorade parece que ele desliza pela sua garganta, cara. Você não usa... Se você beber um copo d'água, uma garrafa d'água do tamanho do Gatorade, cara, você vai quase morrer tomando a porra da garrafa d'água. Se você tomar um Gatorade, cara, parece que a parada... O teu corpo absorve a parada antes de tocar... Mas a ideia é essa, pomba. Ele é isotônico, tá ligado? Isotônico. Ele tá na mesma... Lembra aquela parada das células, que é as células hipotônicas e hipertônicas? Quando a célula tá com muito líquido, ela libera sal e aquelas merdas. Quando ela tá com pouco líquido, ela absorve, tá ligado? Conte-me mais. A parada do isotônico, iso, é quando tá no mesmo, não é isso? Sexto do latim, cara? É, não. Mas isso aí. Não, mas eu sei aquelas paradas, pô. Micro, o que é micro? Micro é pequeno. ISO é mesmo. Aí quando eu converto um arquivo pro CD.ISO, quer dizer que tá do mesmo jeito. É, né? Igualzinho, não mudou nada, tá só no CD. Exatamente. Tá igualzinho, entendi, só que no CD, é isso que quer dizer. Entendi. Continua o e-mail aí, cara. Tem e-mail pra ler. Tem e-mail pra ler mesmo? Não, é que eu quero dar uma explicação sobre ISO aqui, eu posso? O povo falou a parada do Gatorade no pesal, tava explicando a parada, pô. Só fala, como é que eu acho fala? Tava contando uma história. Pô, cara, tá contando a história. Continuando o e-mail da Gisele aqui, que tá rendendo já muita alegria. Agora que vieram as férias e eu estarei plenamente desocupado até metade de janeiro, aproveitei pra fazer o símbolo da Tanguinha Corp. Durante a finalização deste, meus pais perguntaram por que eu fiz um planeta com uma tanguinha. E eu aproveitei a frase que aprendi com vocês. Se Saturno tem anéis, a Terra pode ter uma tanguinha. Caralho, palmas de palmas. Por favor, palmas. Puta, palmas. Palmas, uma só pra ela. Palmas. Ah, tá aí, ó. Tocantins. Não, porque, sem sacanagem, você não sabe como a gente ficou maluco com a tanguinha Corp feita, cara, o logo. Porra, muito maneiro. Muito. Só por isso é comestível e mandar pra gente cada um se alimentar de uma tanguinha Corp. Eu fico aliviado que ela não fez o concept do tanguito em forma de piroca. Ainda. Aquela parada, porque se os pais vissem, ia ser um argumento completamente diferente. Não, e ela, porra, que é isso? O filho tá desenhando aí. Pai, se Saturno tem anéis, a Terra pode ter uma tanguinha. Tá ligado? Aí, Gisele, se você puder fazer três desses, cara, a gente manda um dinheiro pra você, tal, paga o frete. Eu pago. Se a gente quanto é que custou, quanto é que exato, é o frete, gente, quanto é que... A gente cria muito isso, qual cara. É muito o bônus aí, muito maneiro. Sério, porra, muito obrigado, cara. Não sei se na caixinha ele vai tombar, né, e tal, vai quebrar o palitinho, o punch. Faz com arame. Pronto, resolvido. Cagame. E ela mandou a imagem pra gente, tá no anexar. Facebook, e a gente vai anexar o link da imagem no Facebook aqui no post, se a gente lembrar. Se lembrar. E essa aí. Ela falou que talvez faça mais bonequinhos temáticos em breve. Olha, contamos com isso, seria uma alegria. São todos bem-vindos. Todos bem-vindos. E um beijo pra você, falou. Muito um obrigado. Beijo no seu coração. No coração. Imagina, não, cara. Um beijo no coração, não gosto. Sem deixar morrer só nesse finalzinho. A gente podia um dia fazer, pegar essas miniaturas, essas paradas sinistras todas e fazer um episódio de Pingu, tipo uma parada assim da Tanguinha Corp, tá ligado? Vários bonequinhos se mexendo, aquele stop motion sinistro, tá ligado? Você começa a tirar as fotos agora, cara. Lá em 2015 a gente tem 30 segundos de vídeo. Mas começa agora, senão não vai ficar pronto pra 2015. Vamos lá, e-mail aqui de nosso amigo Michel Adriano Medeiros, ou Michael. O Michel, ele mandou pra gente um jogo pra gente sortear na brincadeira aqui, de Natal. Porra, muito obrigado, maneiro mesmo, obrigado. Se você não usar o jogo, mesmo depois de a gente não ter usado ainda o teu negócio, a gente vai usar, com certeza, porque é sempre bem-vindo e a gente quer fazer a brincadeira. O problema é que eu não tive tempo de criar as gincaninhas ainda de novo, sacou? Então é capaz de ficar promoção de carnaval, sacou? Mas vai ter a promoção aí pra galera fazer a gincana das perguntas de novo. E perguntas mais difíceis, porque essa galera aí já tá... Primeiro também espera, vai que a de Natal sai e eu não consigo dar o presente, tá tudo errado, terrivelmente errado. É o problema. Exato, a gente tem que fugir do paraíso porque a gente não deu jogos de graça no Steam pras pessoas. É isso aí, é isso aí. Então, mas porra, obrigado. Depois eu falo contigo aí, se ainda posso usar o teu brinquedinho pra outra surpresinha. É isso, plus. Muito obrigado, Michael, ou Michel, não sabemos ao certo. Michel. Tem um amigo da faculdade que chama Mikael, aí chamou ele de Michael, o nome bonito. A mãe dele é muito legal. Eu conheço o Michael. Michael. Mas é tipo isso aí mesmo, e ele fala que é Mikael. A mãe dele se chama Francisca. Informação totalmente relevante. Conte-me mais sobre seu amigo. A Francisca, ela é enfermeira aposentada. Ela é amiga da minha avó. Vamos lá. Inclusive, chegou o e-mail do Fabrício aqui, cara. Olha só. Falando, fala aí galera de Tanguinha, no meu último e-mail eu não me apresentei, então vou corrigir meu erro. Meu nome é Fabrício, tenho 27 anos, sou lavador de privadas, tipo, não, não. Pai de uma filha que eu espero que seja tão feminina quanto a sua avó, filha da puta. Quanto punk ele diz no e-mail. Que isso, cara, vai rodar muito se ela for feminina que nem o puff, não desejo isso não, cara. Ah, é, nada a ver, cara, tua filha vai ter barba. Vai ser toda depilada. Sobre o fim do mundo, vocês esqueceram de falar de um modo de acabar com o mundo que seria até cruel com o resto do mundo. Mundo. Depois... Poderiam levar o funk carioca e o sertanejo universitário para todos os cantos do mundo. Mundo. Cara, essa ideia é realmente boa, cara. O funk carioca é tipo tornar todas as pessoas indígenas, tá ligado? As pessoas vão... cair na produtividade, vai todo mundo... Meu Deus. Cara, o funk... Assim, se você levar o funk carioca e o sertanejo universitário com suas sílabas cantantes pro mundo, o problema vai ser a superpopulação mundial, porque todas as 12 anos que dançarem isso vão fazer a coreografia, vai ter sempre aquele amiguinho encoxando com 12 anos também. Vai ter sempre pai do sebo. Assim, em 40 anos a gente vai ter, sei lá, 3 gerações de pessoas, o mundo não vai aguentar isso. Mas ele dá um agravante aqui, ele quer levar essas músicas pro outros cantores, só que traduzidas, tá ligado? Você imagina só. Um Luan Santana cantado em russo, tá ligado? Caralho, mano. Pior que já tem Michel Teló em inglês, né? Michel Teló em inglês já tem, já começamos. É. Seu plano. Eu acho que Michel Teló seria muito melhor em russo, cara, porque eu não ia entender a letra. Então ia mas ser, porra, sensacional. Mas ia entender, cara, e a Rússia ia entrar em colapso. Vocês sabem que sertanejo universitário não importa em que língua esteja, né? Porque as sílabas vão continuar existindo. Rush, rush, rush. Sabe, não faz diferença, cara. Rush, essa é a música pro Sketch Dolls, cara. Rush, rush, rush, rush. Que merda. Eu tô começando a imaginar russas dançando funk e eu não estou achando essa uma ideia ruim, cara. Porque você imagina aquelas russas abrasileiradas que tu vê, cara. Russa mesmo, aquelas mulheres de 1,90m, 100kg, tá ligado? Que a coisa mais fina que elas têm no corpo é o pescoço de 80 centímetros. Todas as russas são cópias da Lola, cala sua boca. São sim, elas. São sim, pomo, são sim, a Lola, é ótimo. Lola, será que vai estar na vitrine? Porra, se Deus quiser. Depende só de você. Vamos, bota na vitrine da Lola, pomba. Pra galera depende baixar de que Deus, o podcast cara. Tá bom. Exatamente. Vou botar a Lola, moleque. A Lola foi feita pra mim. E abraços afetuosos, aperto de mão efusivo e cheirinhos nos cangotes de todos. Não muito obrigado, mas que você tenha um Feliz Natal. Muito obrigado pelo seu e-mail. Eu aceito cheirinho no cangote, por favor, linguadinha também. Exatamente, com balls. Só exatamente. Não pode deixar a marca. E se já tiver perícia, nada contra um dedinho da alegria também. Mas. Caralho, porra, esses assim, criadores aí. Ah tá, agora que eu entendi, eu tô pensando em polícia, perícia pelo policial, mas é habilidade, tá? Ah, isso é meio burro, hein, cara? É, sou meio, só metade. Aí, eu vou rodar a dica aqui de vocês. Você chega naquela pessoa que já tem. Não tem tanta intimidade assim e manda realmente sério. Tô reparando aqui, tu é meio burro, hein, cara? mas manda sério. Vamos criar, se plantar semente de mal. É o stand 10 minutos, né? Quanto mal for o stand da pessoa, mais burra ela é. Eu tava reparando aqui, a pessoa começa a se levar a sério quando você fala isso. E a pessoa falando uma parada séria, e tu manda assim, pá, a pessoa vai ficar muito desnorteada. Principalmente se for na entrevista de emprego, e a pessoa está na entrevista de emprego. Não, você tá entrevistando a pessoa, tu pega o currículo dela. Porra, eu tava notando o seu currículo aqui, você é meio burro, né? Você quebra a pessoa, cara, muito escroto. Eu quero fazer entrevista só pra isso, cara, só pra esse momento. E-mail de Manu PR7 aqui. O assunto desse e-mail é genial, sexualidade do Pluff, do Pombo e talvez do Vod. Vivo talvez aqui. Aí, vamos ler o e-mail aqui do Manupa. Ouvindo o último cast, cheguei à conclusão que o Pombo anda comendo travesti, que o Pluff anda dando pra travesti, ou ainda se travestindo na calada da noite, o que me leva a concluir que o Pombo anda comendo Pluff. Olha só. Olha só, eu também não entendi. Eu não entendi como ele chegou à conclusão, porque ele não explicou como. Ele só. Ele explicou aqui, ele ó. Explicou, cara. O Pombo come travesti. Você pode ser travesti, sabe? Você se fantasia de travesti à noite. Não, logo... eu quero saber como ele chegou à conclusão que o Pombo come travesti e eu me travisto, entendeu? Cara, vou te falar que essa é uma impressão muito comum, cara. É muito comum? Exato. Something wrong, cara. Acho que não, hein? Acho que errado nessa sentença é impressão. Cara, eu acho interessante a conclusão dele, apesar de, né, muito lenta, cara. Eu acho que você demorou 83 episódios pra reparar isso. Você deve estar ainda com 3 pontos lá na sua contagem de comentários. Entendeu? Aí, Pablo. Me desculpa, cara. Vai tomar no olho do seu cu, beleza? Beleza, só depois de você. Eu não sei qual foi o ouvinte que mandou o comentário, mas ele seria o top 10 eterno. Sim, top 10 BR eterno. O cara que falou que você, Pluff, e você, Pombo, formam o Raí e o Zeca Camargo da Podesfera. Podesfera brasileira. Foi o Alessandro de Lames. Cara, eu meto. Vamos lá aqui, continuando o e-mail do nosso brother Manu PR7. R7 é o e-mail dele, mas tá tão bom como o nome, sabe? Manu PR7. Ele continua aqui. Será bode? Será que o bode também está a caminho de se converter ao homossexualismo? Brincadeiras à parte, vocês deveriam fazer um cast sobre brigas, já que todo mundo já trocou uns socos na rua. Eu não. O Manupe enviou esse e-mail de uma caminhonete. Caminhonete, é verdade, errei de novo. Puta que caralho, bode, você é meio burro, hein, cara. Meio burro, cara. Tava anotando aqui. Não, você não falou tão certo. Porra, bode, você é meio burro, hein. Desculpa, cara, desculpa. Ah, mas pô, podcast de briga, cara, eu nunca briguei, mas já vi briga. Acho que pode rolar, hein? Ah, nós, é, porra. Eu moro em frente ao clube aqui que vira e mexe, tem segurança dando porrada nos playboyzinhos. Esse podcast tem que juntar o Lucas aqui, que o Lucas já brigou com metade da galera. Então, inclusive, vou dar até um spoiler do episódio. O Pluff, ele é meio careca. Resultado da briga de puxão de cabelo. Muito bem, muito bem, muito bem. Sem essas picuinhas aí, Zé Camargo. Vamos ver aqui. Quem será o Zé e quem é o Raí daí? Acho que o povo é o Raí. Eu sou o Raí. Aí, aí, eu não acho certo isso. Tu quer ser o Raí, isso, cara? Pode, você quer ser o nosso Ronaldo? Não, obrigado, cara. Obrigado, me deixa de fora dessa. Sabe por que o Pluff seria o Zé Camargo, né, cara? Já ouvi, Sônia, só não posso ser agora, já vou. Por causa da Sônia. Mas eu vou. Hã? O Pluff seria o Zé Camargo, porque ele adora tudo no limite, cara. Entendeu? Por isso. Ah, mas tem um cara que... Tararara. Essa piada foi realmente boa, só tá 10 anos atrasada. Aí, ninguém... Nossa, talvez você se lembra do No Limite? Você se lembra do Minduim, da Pipa, da Elaine do No Limite? A Belaine. É, lembra? A prova final era um negócio de jogo de xadrez. Na época em que quebrar a sua pedra, era um enorme fracasso, cara. Quebrou tua mandala. Caralho, mandala! Não tem meu poder? Eu tenho que almoçar, bora logo. E-mail de Layla aqui. Olá, pessoal de Tanguinha. Meu nome é Layla Mendes, tenho 18 anos e sou um ouvinte recente. Olha só, mais uma menina ouvinte e recente ainda. Muito obrigado, Layla. Ouça o nosso podcast antigo. Seja bem-vinda. Ouça a partir do 13, você vai gostar. Confesso que gostei muito do podcast e já estou quase terminando a maratona de todos os episódios. Eu aqui dando dica, ela já acabou de ouvir quase tudo, provavelmente saltando. Caralho, olha só, cara. Ouvinte recente já ouviu quase tudo, que é isso? Ah, muito bom, ela. Sei que o episódio 83 já saiu, mas como vocês não veem problemas em comentários sobre os mais antigos, tem uma história que aconteceu quando eu era mais nova e eu acho que nunca vou esquecer. Moro em São Gonçalo, Rio de Janeiro. E quando tinha por volta de 10 anos de idade, fomos eu, meu pai, tios, primos e avós à praia de Piratininga, que fica em Niterói. É boa, praia boa, cara. Praia azulzinha, maneiro. Essa que é aquela de nudismo? Não, não é nudismo não, cara. Mas é bem arborizado e tal, é maneiro. Como já era um hábito comum, quando saímos da praia, eu e meu primo íamos ao tobogã que tinha por lá, que há alguns anos já não funciona mais. Meu Deus, tinha um tobogã na praia de Piratininga? Tinha, mas alguns anos parou. Porra, tu entende mesmo disso, hein, boy? É, que ela diz aqui, cara. Eu sei, você falou num tom como se, tipo, confirmando a parada. Não, eu fui lá. Porra, esse é o bote, cara. Eu passo credibilidade pra coisa. Sabia, cara, que a AIDS foi criada pelos alienígenas? Isso todo mundo sabe, cara. Porra. Depois com fome. Quando ela saía da praia, ela e o primo dela iam ao tobogã enquanto os pais ficavam na lanchonete tomando uma saideira e conversando com o dono do bar, que era brother da família. Ela já tinha escorregado uma vez e foram pedir mais fichas ao tio lá, que... Você tá sentando aquele vórtice que você começa a ler o e-mail dela querendo contar a história e não lendo. Aí você fica no ela fez, é, aí você emenda com a primeira pessoa. É porque eu não leio antes. É complicado, cara. É porque eu acho ler insuportável, sabe? Eu acho que você absorver... Não, eu te entendo e eu sei que é difícil pra caralho, mas tá naquela prisão espectral, cara. Você tem que decidir se você vai ler em terceira pessoa ou primeira pessoa. É, eu vou ler direto aqui porque também quando não tem assento é foda. Já que tinha escorregado uma vez, fomos pedir mais fichas para ir mais uma vez. Só que ninguém queria nos dar dinheiro e pedimos ao nosso avô que me solte uma pérola. Eu também vou. Ê, vovô no tobogã? E ela acredita aqui que o avô já tinha 80 anos de idade. Caralho. Foi depois disso que fecharam o tobogã. Imagina a Laura Cardoso de bigode, esse é o avô da Layla. Pegamos as fichas e fomos à escadaria. Quando o dono do local se deu conta que meu avô estava subindo conosco, ele ficou desesperado. Caralho, pra subir a escadaria, o vovô teve que interditar a escadaria, né? Que sobe no ritmo de... Mas foi. Tá indo. Quando chegamos ao topo, eu e meu primo descemos primeiro. Yay, tão descendo, Auei! Entendi. Já na piscina, esperando por eles, escutamos o dono gritar: o senhor tem certeza disso? É um pouco alto, o senhor pode infartar. Mas já era tarde. Lá vinha ele todo esticado, com as mãos cruzadas no peito, tipo posição de defunto. Já tava do jeito certo, né, cara? Todo mundo na lanchonete rindo do dono. E ele desceu e ocorreu tudo bem. Conclusão, o dono tava preocupado que meu avô tivesse um infarto e na verdade meu avô tava bem e o dono que quase teve um infarto. Maravilha. Muito bom, Lara. Seu avô é um guerreiro. Um salve pra ele, se ele ainda estiver entre nós aí. Salve, Laura Cardoso. É nóis. Me desculpem pelo e-mail grande, mas acho que era um fato relevante que deveria ser partilhado. Belíssima história, Laila. E seu avô, Lauro Cardoso. Lauro Cardoso. Tem e-mails do nosso amigo Pança Louca, dono de um dos nicks mais sensacionais da Guia Corp. Muito, muito, muito bom, senhor, cara. Sempre vou falar isso, já prometi. Tá aí. É, ele é do Rio Grande do Sul, Teresópolis. Eu pensava que ficava no Rio de Janeiro. Ele fala: não, espera, no dia 21 estarei me mudando para o inferno. No último podcast, uma forma muito esquisita de se escrever, vocês me perguntaram onde moro, para provavelmente não pegar um ônibus aqui. Moro em Planaltina, Distrito Federal, cidade com 153 anos. Eu conheço. Você conhece? Ah, o Bode conhece toda a cidade do universo, né? Não, eu morei em Brasília. Entendi. Me conta aí, Bode, a cidade que você não morou até hoje, assim. Não, eu não morei em todo lugar, não. Em alguns lugares eu morei, tipo, Planaltina não. Eu morei em Brasília. É uma cidade do Planalto muito pequena. Morei em Brasília. Tá. Morar em Brasília, Brasília plano piloto, é porque não fala de crimes de Brasília, Brasília. Você só ouve crime de cidade satélite, cara. Planaltina, se você ver jornal em Brasília, é um inferno. É, em Brasília tem vários crimes, né, cara? Normalmente não envolve assassinato, sim roubo, mas rola pra caralho. Cara, foi Brasília queimar o índio, cara? Foi, deixaram uma estátua muito maneira do cara caindo em chamas. Ah, nada a ver fazer esse pedido, beleza? É, velho. Pelo menos podia pedir pro cara tirar o short da Adidas antes de queimar ele. Ele fala aqui, uns 141 mil anos e que só no meados de 2002 apareceu o primeiro semáforo da cidade. Parabéns, cara, pelo primeiro semáforo. Isso aí é um momento de se comemorar. Ele fala, se o mundo realmente acabar, desejo-lhes uma ótima morte e que no inferno tenha muita capetinha gostosa rebolando. Aí não, cara, é só pra mim e pro Bosque se desejando um bom inferno. Ele fala, esse é o inferno do plano. Que pariu. Ai, que lugar horrível. Mulheres peitudas. Ou então o Fluff faria parte, né, do inferno já, rebolando. É, caso o mundo não acabe, é a mesma ladainha de todos os anos. Feliz Natal, tudo de bom, blá blá blá. Um abraço. Ah, ele manda aqui uns Humble Bundles. Ah, eu falei errado. Bundles. Ele manda uns Bundles aqui pra Tanguia Corp e a gente agradece muito, cara. Muito obrigado pelas suas keys, pelos seus joguinhos. Eles serão muito bem utilizados por nós ou pelos ouvintes. Como é que vai ser? Vai ser nosso? Serão revertidos para os ouvintes. Se quer alguma coisa? Se quiser, pode pegar. Mas... Porra, cara. Queremos reverter aos ouvintes, a priori. Entendi. É tudo ser doado pra instituição Ronald McDonald. Que babaca! Sequelas com câncer e o moleque faz. Caralho! Filha da puta! E se fosse criança, deve mentais podia, né? Cara, é a discussão mais impactante. Caralho, esse é o podcast mais politicamente pesado da Tanguia Corp. Opa, você tá dizendo que as crianças da instituição Ronald McDonald não são especiais, é isso? Não sei, cara. Foi isso que você quis dizer, não, né? Espero que não. É, muito legal. E pra fechar aqui a sessão de e-mails desse podcast muito maluco, sincero, gravado em cima da hora, e-mail do nosso brother Milton Gomes. E aí, tangudos, Milton Gomes aqui novamente. Ótimo cast, como sempre. Me pergunto quantos fins de mundo já passamos. Cara, eu me lembro de uns 3. Talvez mais de 10. Eu não sei. Isso me confunde. Segundo minhas informações, o mundo vai acabar logo depois de mais um capítulo inédito de Salve Jorge. Caralho, eu gostei disso. Ainda bem, pois não posso perder essa maravilha. Cara, tem aquele puteiro lá da... Puteiro não, são escravas sexuais, mas é um lugar muito bonito de se ver, cara. Eu vejo novela no Mudo, admito. E tem uma menininha ali, Paloma alguma coisa, que parabéns, assim, viu? E tem a Bruna Marquezine. Se aquele for o nível de escravas sexuais, cara, eu não... Dizem por aí que o único lugar que você vai salvar é o Alto Paraíso Goiás. Li uma notícia na internet que lá é bem seguro, por ser bem elevado. A nossa querida presidente zagueiro Dilma já vai preparar uma pista VIP onde todos os globais serão salvos. Sobretudo Luciano Huck da Extinção da Raça Humana. Vão abrir uma vaga até para o fofão da Rua Augusta. É, eu não sei. Eu não sei quem é, porque eu não moro em São Paulo, mas... Deve ser um cara importante, né? Você vai ser salvo junto com a... Eu vou imaginar que o fofão da Rua Augusta é aquele apresentador Geraldo Luiz. Caralho, quem é Geraldo Luiz? Eu vou imaginar que é um boneco gigante. Bora. É o fofão da Rua Augusta, segundo o bode. Mesmo muitos dizendo que isso é uma lenda urbana. O Geraldo Luiz é uma lenda urbana, tá vendo? Tá vendo? Grande Geraldo. Quem é Geraldo Luiz, né? É. Agora, eu imagino o que acontecerá se tirarem o Chaves de vez da televisão. Uma certeza que vai ter morte e destruição em massa. Quando saiu do ar algum tempo pra passar a filha do Silvio Santos, já foi um inferno. Vai ser assunto pra um mês inteiro no programa da Sônia Abrão. Não fale mal da Patrícia Bravanel, cara. Não fale mal da Sônia Abrão. É verdade, não fale mal dos Chaves. Qual é, cara? Qual é o teu problema? Verdade, Olha, se o mundo não acabar hoje, não acaba mais. Hoje é 21. Não acabou, não acaba mais. Não acabou, tá sendo o mundo aí. Como o Pombo disse, nos vemos no inferno, porém ainda quero continuar nesse mundo fodido. Você falou isso, cara, assim, eu devo ter falado, eu não lembro de nada que eu falo depois desse episódio, porque eu bebo 3 garrafas de cachaça antes de cada um deles. Mas você é assim, índio, né, fazer, cara? Eu tenho sangue índio, cara, é isso aí. Tô com minha bermuda, meu short da Adidas também. Mas assim, eu encontro vocês, cara. Todos vocês quiserem dar uma passadinha lá no inferno, entendeu? É só a gente passa lá e toma uma garrafa de cachaça junto. Tamo junto. Só vai olhando pro chão pra não pisar no vômito do Pluff. Exatamente. Quando vocês chegarem lá, vai ter Dragon Balls pra todos vocês. E eu lembro que no último podcast a gente acusou ele de ter pegado a irmã, cara. Isso aconteceu de verdade. Mentira. Ele aqui ele tá discutindo, dizendo que ele não tem irmã, ele é filho único. Mas ele tem primas. E aí, Pombo? Porra, prima é pra isso mesmo, cara. Prima é fácil, né? Você pagar pros amigos. Prima é igual pra uma peixe, não tem alma. Exatamente. Você pode comer. Muito bom. Mas pega no molho shoyu. Enviado molho, via máquina de escrever. Muito obrigado, Milton Gomes. Seu e-mail foi irado. Milton Gomes, muito obrigado. Sério, eu admiro pessoas que respeitam a norma culta, sabem usar vírgula. É muito raro hoje em dia. Você é um cara muito abençoado, cara. Parabéns. Abençoado? Ele tá falando do seu pênis, cara. Não deixa. Ah, só uma correção, tá? O Fluff tá falando que a forma certa de comer prima é com molho shoyu, na verdade é molho branco. E você que tem que levar. Aí nada a ver com essa correção, beleza? Mas é o seguinte, vamos agora para o mural de recados e a gente já volta. Mural de recados não, o ouvinte falou. O ouvinte falou é o mural de recados de voz, entende? Tudo Fluff é mural, né? Agora, mural. Agora pro mural do programa. Mural dos e-mails. Agora pro mural, qual o tema do mural de hoje? Vamos mudar a aba, né, no site lá. Em vez de Tanguy Corp vai ser episódios, aliás, vai ser mural. A gente fala! Fala galera, aqui é o Queiroz de Fogo de São Paulo e eu andei acompanhando os últimos podcasts e tal, andei meio ausente porque o trabalho tá complicado, final de ano, enfim, aquela palhaçada toda. Só pra resumir, cara, podcast do Avatar, achei muito foda, eu tô acompanhando agora a lenda de Korra, já acompanhei a lenda de Aang inteira, e achei muito foda, vale a pena mesmo. É o anime barra cartoon que tá me acompanhando atualmente. Muito bom. Sobre o podcast de beleza, enfim, eu não concordei muito com esse podcast, cara. Beleza é um negócio relativo, vai de cada um, é igual religião e futebol, não se discute. De repente a fulana de tal que pra vocês é horrível, pra mim é linda e vice-versa. Então, sei lá, eu não gostei desse podcast, cara. Pior que eu tô muito triste por estar falando isso, afinal eu sou muito fã de vocês. Mas, de repente é um tipo de assunto que tem que ser abordado. E o de praia, esse foi o mais contraditório. Porque, cara, eu sou paulista e eu sou pernambucano, então praias é o, pra mim aqui é algo muito raro. Pra vocês aí é igual arroz e feijão, então é bom, mas vocês precisam comer outras coisas pra darem talvez valor ao arroz e feijão. Ou estão enjoados do arroz e feijão e vão correr atrás de outras coisas. Mas pra mim, que vivo em São Paulo, praia é algo lindo, cara. Eu vejo areia e começo a pular. Eu vejo mar e começo a pular no mar e me divirto muito. Eu acho que depende das pessoas que vão com você, do jeito que vocês vão pra praia e as coisas que vocês fazem na praia. Eu, por exemplo, adoro praia. Muito. Talvez porque eu não viva na praia. E talvez porque eu não viva no Rio de Janeiro, que deve ser um inferno de uma certa maneira. Ainda mais quando você tá preso no trânsito e aqui a gente vê o Rio Tietê e vocês aí vêm, sei lá, a horda de algum lugar, ou a praia, de sei lá do que. Mas eu não concordei com esse podcast de praia, porque pra gente aqui a praia é algo maravilhoso. Mas, enfim, é relativo e vocês aí sabem mais do que a gente aqui em São Paulo. Mas praia é legal, cara. Praia é legal. Ainda mais quando você vai com a galera, gente boa. Eu tenho tantas histórias de praia, cara. Enfim, eu vou escutar o 83 e mando numa próxima. Um abraço a todos. Vai ter o Elapso, pelo que eu entendi, né? Se tiver, então acho que vai ser foda pra caramba. O Gustavo e a Letícia, né? Olha só que incrível. Letícia é legal, gostei dela. Um abraço a todos vocês e tchau. Fala, galera de Tanguinha. Meu nome é Renan, sou de Barra do Piraí, Rio de Janeiro. Pô, Essa parada de acabar o mundo aí é meio tenso, né, velho? Só que eu acho que o que vai acontecer mesmo é todo mundo vai ficar maluco, um vai começar a matar o outro, vai rolar uma guerra sinistra aí, que se foda, tá ligado? Vai ser nada de meteoro, a Terra não vai explodir, vai ser nego se matando, nego roubando, essa parada aí. Agora, mudando de assunto, qual é dessa perseguição do Pombo com o Pluff? É só aquele bullying moleque, tal, maneiro, ou é interesse sexual essa porra? Parece até que o Pombo quer que o Pluff assuma, véio, pra ele chegar junto, sei lá, qual é dessa porra aí. E também, pô, tem que ter uma explicação essa parada aí, é todo cast, o Pombo dá um jeito de dizer que o Pluff é viado, fica zoando o moleque. Pô, Pombo, explica essa parada aí, velho. Galera, desculpa eu sair no babaca e mandar uma outra mensagem de voz, mas eu não tenho a mínima ideia de quando é que eu posso mandar outra mensagem. Então, um abraço a todos nós e um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo pra todo mundo que escuta o podcast de Toninha e principalmente pra todo mundo que participou do podcast durante um ano e é claro, não preciso nem dizer, ao Pluff, ao Bode e ao Pombo, por essa maravilha que é o podcast de Tanguinho. Galera, até o ano que vem, e vamos que vamos aí, dia 21 vai passar e a gente vai estar aqui escutando o podcast de Tanguinho 2013. Um abraço a todos e até a próxima. Recebemos recadinhos de voz aqui do, primeiramente, do nosso brother Quiros de Fogo. E ele reclamou que a beleza é relativa. A gente não deve falar mal da beleza dos outros, porque às vezes o que você acha bonito, o outro acha feio, o que você acha feio, o outro acha bonito. Mas basicamente era essa a ideia, cara. Assim, longe da gente querer afirmar alguma coisa. A única coisa que a gente afirma é que se você come bem, você não pega AIDS. Tirando isso, tudo é muito relativo. Em momento algum, a gente quis levar isso pessoal. A gente tá falando de pessoas, só de artistas, pessoas que estão se expondo pra ganhar dinheiro, sacou? Eu então acho... Então tá no direito de falar mal. Eu acho que o Quiros de Fogo é feio. Ah, é, ele deve se achar feio, aí fica bolado por... Cara, foda-se se você acha feio ou não, tá ligado? A gente aqui... Primeiro, a gente aqui é macho. Se você é feio ou não, a gente tá cagando, entendeu? A gente aqui é macho. É um piadista mesmo. No papel, vai, deixa eu fazer no papel. Mas a gente não quis ofender, cara. Às vezes você pode se apaixonar por uma mulher que os outros dizem ser feia, e aí, o que tu vai fazer? Tu vai largar a mulher porque o nego fala que ela é feia? Não tem essa não, cara, a vida é assim mesmo. Eu vou fazer as vezes do Pombo que foi cagar. O olho que realmente importa é cego, e tenho dito. esse é o bode pra você aí. Não, cara, eu tô me fazendo de Pombo aqui. Qual foi? O olho que realmente importa é cego. Depois ele afirma aqui uma coisa muito interessante. Ele afirma, assim, ele fala de todos os membros do podcast, da galera que participou. Quem é o passando? Ah, Gol Gustavo, legal, pivoto, haha. Ah, a Letícia é legal. É, não, mas com um tom de surpresa. Pô, a Letícia até que é legal, tá ligado? Como se esperasse menos dela. Não entendi. A Letícia é muito legal. Ela ouviu o seu comentário. Ela não tá aqui agora, deixa eu ver. Não tá aqui. Senão ela te responderia, mas ela fica feliz por isso. Não tão feliz assim, porque ela não é muito feliz. Mas ela fica feliz. E no final ele vem com todo o carinho e afago, cara. Desejar um feliz ano novo pra gente, pra todos os ouvintes, pra todo mundo que participou, pra todo mundo da família Tanguinha, cara. Porra, Quiros de Fogo, é esse o espírito, cara. Natal é isso aí, é alegria, é paz, é confraternização. E um beijo no seu ombro esquerdo. E no olho que é cego. É, muito bem. Não, esse não. Chocolate Rain. E outro ouvinte falou aqui foi o Renan. Aliás, muito obrigado, Quiros de Fogo. Foi muito emocionante a sua mensagem no final, sabe? A gente cria essa relação com vocês, assim, muitas vezes... No seu caso, você tá sempre mandando mensagem de voz e tal, a gente já tem uma relação mais direta, mas tem muitos ouvintes que nunca se manifestaram e tal, e de repente eles vêm e falam com a gente e tal. Pô, é muito legal isso, sabe? Saber que a gente cria esse vínculo com as pessoas, enfim. Muito bom, obrigado mesmo, cara. Você é um cara que se dispõe a vir aqui, dar um tapa na cara, fazer a gente ter pelo que continuar com o nosso trabalho. E obrigado também ao Rafa Renan, que mandou um recadinho pra gente, e ele... Rafa Renan... Não, falei Rafa Renan? Aham. Uhum. Você ia falar Rafael, senhor Renan? Rafa Renan. O Renan. Renan 2. Renan 2, é o seguinte. Você tem todo um sotaque maluco aí, né, cara? Tu é um cara. Tu deve ser brother do Pombo. Qual foi, cara? Qual foi? Tu tem celular pra vender, cara? Relógio bom, pô. Tu é um cara com um jargão aí. E tá reclamando do Pombo, cara, que ele tá me perseguindo muito. Concordo contigo, ele tá me perseguindo. Agora, qual o propósito dele com isso? Eu não sei. É uma pena que ele foi cagar, não tá aqui pra dar explicações. É amor, é amor. É. Muito obrigado, Renan, pelas suas declarações ofensivas ao Pombo e a mim também. Mas é isso aí, é o que a gente colhe, o que a gente planta. Muito bem. Boad, você disse que preparou a listinha da galera que participou aqui por comentários, até porque não tem tempo de ler todos os comentários. Exatamente. Nós temos mas que eles merecem um certo festivo. Vamos agradecer a Rafael SR, Machicheiro das Galáxias, Thiago Pinheiro, Vitor Zata do Pixel Coffee, Falmes, Sky, Milton Gomes, Senhor Cabuloso, Ginkgo Biloba, Eber, que não é o Eber Pereto, Gabriel Bittencourt, Jardelícia, Logan, Matt N e Eber Pereto. Eber e Eber Pereto. Nós somos o único podcast do mundo com dois Ebers no ouvintes. Nenhum outro podcast tem dois Ebers. Ebers. Até falar no plural, Eber é complicado. Ebers. Eu quero manifestar. Nós somos famosos por sermos o podcast mais ouvido pelos Thiagos desse país. Thiago, é cadê você? E Mineiros também, de Goiás. Exatamente. Mineiros, o título é nosso e ninguém tira agora. Thiago, se manifeste, não deixa os Ebers superarem vocês, não. É verdade, porra. Daqui a pouco eu tô em três já. Aí, ninguém segura depois disso. E vamos lá então pro recadinho do site, Bode. Vamos lá. A gente separou alguns comentários aqui. Eu separei dois recados aqui pra ali. Posso começar? Por favor. Então, pra prestigiar nosso amigo Eber, que é um dos Ebers. Eber Pereto ou Eber? Eber Pereto, 20 pontos. Galera, eu tava separando os presentinhos de Natal pra vocês, mas vocês me confundiram com o Falmes. Não. Nada contra o Falmes, mas sem presente pra Tanguinha. Ótimo programa, por sinal. É porque a gente confundiu ele com o Falmes, que disse... A gente, vírgula. Eu não estava nessa gravação de e-mails. Eu não tenho que pagar o preço pelo erro dos outros. Eber Pereto, por favor, mande para bode@tanguinhacorp.com. Manda assim, cópia para pluff@tanguinhacorp.com. Quem abrir primeiro e-mail ganha. Muito bom. Mas obrigado pelo teu comentário, Eber. Quer dizer, Falmes. Eu vou ler o comentário só do Eber, que não é o Pereto, é apenas Eber. Olha só, caralho, os dois Ebers vão ser. Porra, que maneiro. Que teve a retrospectiva na Band de 2012, né? Só que era tipo um game show. E o Eber pergunta aqui: Pombo, não era você ao lado do Miranda na bancada do último Patos Espetaculares de 2012 na Band? Sim, era o Pombo, cara. E inclusive o Pombo tá saindo da MTV agora. Eu falei com a Dani Calabresa, ela falou que eles estão se transferindo pra Globo. E, Pombão, caminho de sucesso. Se eles vieram a ganhar a Copa, você sabe por quê. Exatamente. Vai lá, Pombão. Manda um abraço pro Queiroga, pro Quiabo, pra galera da Comédia MTV. Matt N, 16 pontos. Ah, eu consegui ouvir e comentar antes do fim do mundo. Pô, meus parabéns, cara. Você realmente é um campeão. Então, Togolianos, antes do mundo acabar, eu só queria passar aqui e dizer que amamos todos vocês da Tanguinha Corp. Ah, que bonitinho. Fé, plenamente satisfatório. Se o mundo não acabar, temos que conversar sobre aquele concurso de desenho. E aí, Bot, concurso de desenho do Tanguito, como é que vai ser? Cara, eu tava conversando ontem com o Leoded, ele deu umas ideias interessantes, acho que eu nem compartilhei ainda com vocês. Falaremos sobre isso. Desenho? Cara, se você mandar desenho pra cá, manda. Bola um Tanguito aí pra gente, cara. Não, mas ele quer um motivo pra desenhar, ele quer um concurso, ele quer estragar na cara dos outros que ele é melhor, entendeu? Quer um concurso? Então vamos fazer o seguinte, desafio Pombo. Vai ser o desafio ao Pombo. Vocês, a gente pode desafiar o Pombo no que vocês bem entenderem. Desenho, dança, sapateado, engolir espada, tanto faz. Desafio ao Pombo. O que vocês fizerem, a gente promete que o Pombo vai tentar. 2013 vai ter o quadro Desafio ao Pombo. É isso aí. Muito bom o desafio, Pombo. Badão, lê mais um recado aí? Carlos Nascimento. Por favor, embarque nesse desafio ao Pombo. Comentário aqui de Carlos Nascimento. Ouço desde o cast 60 e até hoje nunca comentei. Sim, sou um ouvinte filha da puta. Vamos aqui, filha da puta, rapaz. Aí ele fala que antes do fim do mundo ele quer deixar registrado aqui que ele é o Logan e que ele esteve aqui. Muito obrigado. Olha, a sua atitude é escrota, você é filha da puta, porque você ouve a gente há mó tempão e nunca deu as caras. Mas eu sei que além de você, deve ter mais centenas que fazem isso e não passam aqui pra escrever, tá ligado? Pra dizer que ouviu, pelo menos pra dizer, estive aqui, ouvi e não tem nada a comentar, sacou? Só pra gente saber, pra gente ter essa noção de que existe um tal ouvinte, sabe? Tá, somos seres humanos. Você tá ouvindo, você riu ouvindo a gente, você não gosta de índios, né? Você se sentiu, você achou que tá. E aí não vem e não comenta, né, cara? Tá certo. Paga de índio. A participação vai aumentar, bode. Assim que a gente lançar esse desafio Pombo, a participação vai aumentar. Eu não quero esses ouvintes índios de merda, não. Ah, é? Índios? Esses ouvintes índios. É, porque não comenta, são ouvintes índios. Eu sou parte índio, cara. Eu sou mesmo. Eu realmente sou. Eu sou. Os índios têm uma benga. Tem uma piada muito boa sobre índio, mas enfim, vamos lá? Top 10 BR? Top comentário, top 10 BR, toca a vinheta! Recado top 10 BR. De Bom. Recado Top 10 BR. Pra variar, o comentário Top 10 BR é baseado no que a galera gostou mais lá no site Tangacop. Então, se acessa tangacop.com, entre no post do último podcast e dê um like lá, dê uma curtição no comentário que você mais gostou. Porque dessa vez, quem mais, a galera mais curtiu foi do Milton Gomes, 15 pontos. E ele fez o seguinte comentário sobre pra minha pessoa: o Pluff é Jesus. Eu sou o Jesus Capiteiro. Pluff é Jesus. Então, o jardineiro é o Pluff e as árvores somos nós. O jardineiro é o Jesus e as árvores. Eu sou 100% putão, cara. E eu posso ter um dinheiro se você procurar. Você viu o filme de jardineiro? Será que vende? Vende, cara. Vende muito. Isso é muito delícia, pô. Obrigado. Eu acho que eu vou furar o olho do pombo. Mas então é isso aí, né? Eu ia falar que era o último programa do ano, mas não é. Não é. Infelizmente tem mais um, mas aí é para atrasar, né, cara? Exatamente. Sabe? Não, mas eu queria falar aqui porque eu já editei o programa e eu vi que esquecemos alguns nomes. Gente, se a gente esquecer de você, não foi proposital, sabe? Por exemplo, Zabraão Elite. A gente não agradeceu Mano Zabraão, sabe? Foi. Zabraão é verdade. Foi assim, a gente, é porque a gente pegou uma lista aleatória aqui que a gente encontrou e o nome não tava lá, foi sem querer. E agradecemos também vocês, ouvintes, que nos acompanham nessa jornada muito louca, maluca, sincera, ousada e alegre, com nenhum retorno financeiro. Até então. Até então. Ó, os brothers que baixam pessoas já começaram a vender caneca, mané. Já estão já comprando um site novo, já contrataram web designer, já estão. Cara, tô espalhando boato foda aqui. Já estão reinvestindo, quem sabe? Exato. Então é isso. Vamos aí, lá, queridos. Caneca? Com a foto do pombo? Aí. Então é isso, queridos. Feliz ano novo. Se vocês não ouvirem a gente até o ano novo, feliz Natal. Caso vocês ouçam a gente antes do Natal. Vida longa e próspera. Muitos travestis na sua vida. Beijo. Não, poucos travestis. Falou, galera! Saying out to those, sing along a smoky, coming out a chokey. Dia das Crianças. Eu travesti assim, amarelinho. Travesti oriental. Não cabe aqui na minha mão. É muito pequeno. Não preenche nem a minha mão, a minha mão. Jesus. Caralho, cara, tu contrata um travesti porque tu quer dar a bunda e o cara não satisfaz. Tá falando com conhecimento de causa, hein, pô. É, rapaz. Um travesti amarelinho é uma coisa muito maneira, cara.